Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Lá no Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, do qual participo, há muitos anos, nós temos o sistema do Pinga-Fogo. O nome Pinga-Fogo tem a origem num programa de televisão da antiga Rede Tupi. Era um programa em que um grupo de entrevistadores fazia perguntas ao entrevistado. E eram perguntas, tanto quanto possível, dentro do espírito do programa, difíceis, procurando causar embaraços ao entrevistado. E o nome Pinga-Fogo acabou pegando e passou a ser utilizado em muitas circunstâncias quando alguém se submete a perguntas feitas por um público. Então, o nome foi adotado, inclusive, na Revista Internacional do Espiritismo. Eu tenho uma coluna já há muitos anos também que se chama Pinga-Fogo. Eu estou dando essa explicação porque muita gente estranha, mas por que Pinga-Fogo? Na verdade, não é propriamente um Pinga-Fogo, porque não há intenção das pessoas que fazem a pergunta em embaraçar o entrevistado. Mas ficou o nome, é o nome da coluna, é o nome que nós adotamos em Bauru. E eu tenho procurado, tanto quanto possível, estimular os centros espíritas a instituírem esse tipo de trabalho, pelo menos uma vez por mês, numa reunião pública, apresentar um companheiro que esteja em condições de responder às indagações, porque é uma coisa interessante, o público que frequenta o centro gosta das palestras, aprecia a abordagem das obras espíritas, do Evangelho, mas muitas vezes o frequentador, ele tem certas dúvidas que ele gostaria de ver dirimidas. E ele não tem essa oportunidade. O Pinga-Fogo abre essa oportunidade. De repente, aquele frequentador que tem uma dúvida sobre uma palestra, sobre um tema qualquer, ele tem a oportunidade, então, nessa reunião, de fazer a sua pergunta e ter respondida a sua dúvida. Eu tenho, como comentei, procurado estimular os centros espíritas por onde passo, aí Brasil afora, instituam um Pinga-Fogo, faça uma vez por semana, sistema de perguntas e respostas. E é interessante, lá em Bauru já existe essa prática há muitos anos. Então, duas vezes por mês, numa sessão de segunda-feira e numa de quarta-feira, eu respondo as perguntas. Geralmente, nós temos 40, 50 perguntas. Faz-se a seleção das perguntas, os assuntos são abordados, os mais variados possível. Mas tenta-se responder a todas as perguntas. Eu costumo responder a 30 perguntas em uma hora. A gente faz a coisa bem rápida. Então, se são poucas perguntas, nós nos estendemos. Se são muitas, a gente responde mais rapidamente. Acho ótimo o sistema. E há perguntas até muito interessantes que são feitas e que eu acabo até aproveitando depois para escrever um artigo ou escrever alguma coisa que vá para um livro. Por exemplo, uma pergunta que me chamou muita atenção, que eu achei muito interessante, diz respeito à problemática do espírito desencarnado, inconsciente da sua situação. Quem está familiarizado com reuniões mediúnicas sabe como isso acontece com frequência. O espírito desencarna não sabe que desencarnou, ele permanece preso aos interesses, às paixões da terra, às ambições, aos vícios, e ele está tão impregnado da existência terrestre que ele parte para o mundo espiritual na condição de um verdadeiro alienado, alienado das realidades espirituais. Ele não percebe que desencarnou. E muitas vezes perturba os familiares, ensejando aquilo que a gente chama de obsessão pacífica. De repente falece um familiar, ele vai para o mundo espiritual, não percebe que desencarnou, permanece vinculado à família, e ele estranha muito porque ninguém lhe dá atenção, ele procura socorro, ninguém fala com ele, na verdade os familiares não estão vendo. E muitas vezes isso promove uma chamada obsessão pacífica, porque o espírito se liga a um familiar com o qual tem a maior afinidade e esse familiar começa a sentir impressões, dores, angústias relacionadas com o tipo de morte que caracterizou o desencarne do cidadão. Então, ele morreu de câncer no estômago, de repente a esposa ou um filho começa a ter os mesmos sintomas. Puxa, será que eu estou com a mesma doença? e as pessoas ficam perturbadas, na verdade, o desencarnado inconscientemente está passando para aquela pessoa, aquele familiar, algo das suas próprias perplexidades e dos sintomas relacionados com o tipo de morte que teve. Eu digo que é uma obsessão pacífica porque não há intencionalidade. O desencarnado não tem intenção de perturbar a pessoa. Aliás, ele nem sabe que está perturbando. A pessoa vai ao centro espírita, submete-se ao tratamento, o espírito é conduzido a uma sessão mediúnica, manifesta-se, é esclarecido. Beleza! Imediatamente, quase que em seguida, desaparece o problema que está afligindo o familiar, porque o desencarnado é afastado, é esclarecido, e beleza. Isso acontece com tanta frequência, e nós temos perguntas tão frequentes a respeito do tema, no chamado pinga-fogo, que no outro dia houve uma pergunta muito interessante, de um cidadão presente, ele comentou na pergunta, olha, esse negócio de morrer e não perceber que morreu, parece que é uma coisa muito frequente. Acontece assim, a gente nota que acontece com tanta regularidade que eu mesmo, às vezes, fico em dúvida. Eu não sei se eu estou morto ou estou vivo. Lá na minha casa, eu falo com a minha mulher, as minhas filhas, elas não me dão atenção. Falo, é como se eu falasse para as paredes. Será que eu morri e não percebi? É a pergunta, né? E como é que eu vou saber se eu estou morto ou estou vivo? Daí eu falei, olha, meu filho, aí a coisa é simples. Você quer saber se está morto ou vivo? Fique à frente de um espelho. Se você ver a sua imagem refletida, tranquilo, você está vivo. Se você não ver a sua imagem refletida, começa a rezar. Você morreu, meu filho. Porque o espírito não aparece refletido no espelho. Então é um teste. Até sugeri no outro dia a um presidente de um centro espírita que estava preocupado com o assunto. Falei, por que você não bota um espelho imenso aí na entrada do centro? Assim o pessoal que entra já sabe se está desencarnado ou reencarnado, né? É uma sugestão interessante. Bom, vamos às perguntas então. Como explicar sobre o uso de embriões congelados para obter células tronco? Isso aí é uma controvérsia em torno do assunto. No meio espírita, com gente a favor, gente contra. E nós não podemos ter o ponto de vista espírita sobre o assunto, porque ponto de vista espírita é aquilo que está na obra da codificação. Se está fora da codificação, não é ponto de vista espírita, é ponto de vista de espírita. Então nós podemos discutir o assunto. E a gente nota que há no meio espírita duas correntes. Há aquela que é favorável à utilização de embriões, que oferecem as células-tronco de uma forma mais produtiva, né? É o melhor tipo de célula-tronco para ser aproveitada para tratamentos, para atender pessoas doentes, é do embrião. E pode-se tirar a célula-tronco do adulto, mas o aproveitamento é mínimo. Então o problema que surge é que no meio espírita nós temos companheiros que dizem que você vai utilizar o embrião para aproveitamento de célula-tronco, você vai provocar uma espécie de aborto, porque tem um espírito ali para reencarnar. É bom esclarecer, para a gente entender bem o assunto, quando o casal está com dificuldade, a mulher está com dificuldade para engravidar, então faz-se a inseminação artificial em laboratório. Então, pega-se o espermatozoide, o embrião, e o embrião, o óvulo, é fecundado em laboratório, dando origem ao embrião. Como normalmente é um processo difícil, porque esse embrião inicial vai ser injetado no útero materno e a partir dali ele vai se desenvolver, como nem sempre dá certo e o índice de aproveitamento é pequeno, o que fazem os médicos? Eles fazem a inseminação de 10, 15, 20 óvulos e tem 10, 15, 20 embriões. Depois injetam no útero materno, aí 5, 6, né? Para ver se tem algum ali que vai dar certo. Às vezes vários dão certo, então nós temos gêmeos que nascem dessas inseminações. Agora, no laboratório fica uma quantidade razoável de embriões que não vão ser aproveitados, os pais não vão querer, aquilo tem que ficar congelado, fica ali indefinidamente. E o que se vai fazer com esses embriões? Há pouco tempo nós tivemos na Inglaterra um problema relacionado com o assunto, porque um laboratório estava com milhares de embriões não aproveitados e queria aproveitar esses embriões ou para células-tronco ou simplesmente eliminá-los, né? Porque não tinha sentido guardá-los indefinidamente. Daí houve movimento de cultos religiosos, a coisa foi parar nos tribunais, então não pode, porque isso daí já é uma vida em desenvolvimento, o embrião é uma vida, não pode eliminar, isso equivaleria a um aborto. No fim, a justiça autorizou e os embriões foram eliminados ou foram aproveitados para a célula-tronco. Agora, no Brasil, existe também essa discussão em torno do assunto, ainda não tem uma decisão judicial a respeito do assunto, definitiva, e no meio espírita nós temos a discussão em torno do assunto. Aqueles que acham que já tem um espírito ali para reencarnar e que se você eliminar o embrião ou aproveitá-lo para a célula-tronco, você vai provocar um verdadeiro aborto. E aqueles que acham que não, que o embrião não tem um espírito reencarnando ali, que consequentemente você pode usar o embrião em benefício de pessoas doentes, utilizado o embrião pela medicina. Eu, a minha opinião pessoal, vejam que eu não estou falando que é opinião do espiritismo, porque não existe opinião do espiritismo. Eu acho que embrião não tem espírito para reencarnar ali. Eu acho que o espírito é ligado ao embrião quando ele é colocado no útero materno, quando há possibilidade de desenvolvimento daquele embrião. Então, sim, um espírito é ligado, inicia-se um processo reencarnatório. Enquanto o embrião está em laboratório, e de repente nós temos milhares de embriões em laboratório, quer dizer, vai congelar o espírito, né? O espírito para reencarnar lá está congelado. Eu acho isso um absurdo. Embora companheiros respeitáveis defendam essa ideia. Para mim não tem espírito nenhum ali, o embrião poderia ser utilizado para aproveitamento de célula-tronco. E uma palavra final sobre o assunto. Eu tenho amigos em Votuporanga, o senhor Romeu Grise e a sua esposa, dona Hilda, que eram pessoas muito ligadas ao Chico. E sempre frequentando Uberaba, assim, de frequentar a casa do Chico, de tomar refeições junto com o Chico. E numa das oportunidades em que o casal esteve lá em Uberaba, algum tempo antes do falecimento de Chico, a dona Hilda, que se interessa muito pelo assunto, ela em dado momento, ela perguntou para o Chico: Chico, o embrião em laboratório tem espírito ali para reencarnar? E o Chico respondeu que não. Quer dizer, nós temos aqui a opinião abalizada de um médium extremamente confiável, que a sua opinião certamente não seria simplesmente uma opinião pessoal, mas uma opinião alicerçada em orientação da espiritualidade. Então, para mim, e lembrando inclusive essa afirmativa do Chico, para mim, embrião não tem espírito congelado ali. Embrião é embrião simplesmente. Vai surgir um espírito para reencarnar quando o óvulo for colocado no útero, e ali sim haverá condições para uma reencarnação, porque não teria sentido botar um espírito ali em laboratório sem perspectiva desse espírito vir a reencarnar, ou iniciar um processo reencarnatório em laboratório sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas eu volto a afirmar para vocês, é uma opinião pessoal, não é a opinião da doutrina espírita que nós não temos. Vamos para a próxima, então, duas perguntas aqui semelhantes. O que você tem a comentar acerca da gravidez e parto no plano espiritual? O espírito de Inácio Ferreira menciona fatos desse tipo nos seus livros, tá certo? É outra pergunta semelhante. Há livros descrevendo partos realizados no mundo espiritual, o que contraria os conceitos espíritas de espírito e perispírito. Não seria boa a elaboração de trabalhos escritos sobre os temas que contradizem preceitos e princípios espíritas com enfoque doutrinário, filosófico, sem confrontos pessoais? O senhor poderia se dispor a isso utilizando-se de seu conhecimento literário? Eu também tenho tomado conhecimento com estranheza dessas revelações, entre aspas, que vêm através de médiums, às vezes até respeitáveis, mas que de repente, no meu entender, derraparam, né? Ou pisaram na bola. Eu acho que o produto mediúnico, mesmo de médiums habituados a esse tipo de trabalho e que são conhecidos, eles deviam, os médiums, submeter o que recebem da espiritualidade a companheiros que pudessem discutir a ideia. Olha, isso daqui mas conveniente para o publicar. Eu também acho muito estranho que um espírito possa procriar no mundo espiritual, não? Que de repente haja um parto no mundo espiritual. Isso para mim é totalmente despropositado, não tem nada a ver com a realidade proposta pela doutrina espírita. E se isso fosse uma realidade, Kardec na codificação já teria falado a respeito do assunto tranquilamente. Porque isso é uma coisa muito importante que implica, que envolve a questão da vida, que envolve o desdobramento de experiências do espírito. Por que Kardec não falou nada a respeito do assunto? Por que André Luiz, que desenvolveu a temática espírita de uma forma extraordinária, né? André Luiz é quase que uma revelação dentro da revelação. O que Kardec falou em síntese, ele desdobra de uma forma extraordinária. Por que André Luiz também não fala absolutamente nada a respeito do assunto? Então é algo não só esquisito, como incompatível com o conhecimento doutrinário. Entendo que até se escreva a respeito do assunto, porquanto essas obras são divulgadas, essas obras se tornam conhecidas e, de repente, pessoas não familiarizadas com o estudo vão achar que isso acontece mesmo. Como é que o espírito vai procriar no mundo espiritual? É alguma coisa, a nosso ver, totalmente incompatível com a lógica e com os princípios doutrinários. Um espírito vai procriar no mundo espiritual e o filho vem da onde? De onde que ele vem? Ah, vem de uma outra dimensão, uma outra dimensão. A gente vê frequentemente espíritos superiores que se manifestam na obra de André Luiz, se manifestam no próprio mundo espiritual. Eles vêm, se corporificam, utilizam os recursos de ectoplasma que os presentes podem oferecer, eles se tornam visíveis no mundo espiritual. Não há em nenhum momento na obra de André Luiz, que abrange aspectos relacionados com a vida espiritual, não há em nenhum momento essa ideia de procriação no mundo espiritual. Então, uma ideia que eu rejeito, e companheiros que estudam a doutrina rejeitam, eu acho que o médium ou os médiums que se dão a esse tipo de revelação devem explicar-se, né? Como é que você transmite uma ideia dessa natureza incompatível com a doutrina? Por outro lado, nós devemos reconhecer que a opinião dos espíritos que se manifestam são opiniões individuais, que não exprimem a realidade espiritual. Então, um espírito desencarnado, ele pode ter uma opinião a respeito de determinado assunto. Kardec recomendava que tomemos cuidado com as opiniões dos espíritos. O espírito Erasto, em O Livro dos Médiuns, ele fala: é preferível você rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Então não é proibido, não é pecado nós contestarmos o que vem através de médiuns. Através do Chico nós temos o direito de discutir, de contestar se não aceitamos. Isso é a orientação de Kardec, nós devemos usar o bom senso, a razão. Devemos procurar fazer de conformidade com aquilo que a doutrina nos ensina. Eu me lembro que o próprio Emmanuel, conversando com Chico, em determinada oportunidade, isso é muito divulgado, Emmanuel diz a Chico: Chico, se porventura uma orientação que venha por meu intermédio afastasse dos princípios de Kardec, você fique com Kardec e me deixe de lado. E pergunto se num caso dessa natureza não seria de se deixar o médium ou deixar o espírito e vamos ficar com Kardec. Poderia só falar um pouco sobre isso? Quem quiser saber sobre isso, consulte o livro Céu e Inferno, segundo capítulo da segunda parte, item 11, a pergunta que Kardec faz ao espírito de Sanson. Ele diz que o espírito vem de Deus. Ele que o espírito não tem sexo, ele vem de Deus. Ele não se reproduz. Também diz na Revista Espírita de janeiro de 1866, na página 3, é até falando se o assunto é se a mulher tem sexo, mas na página 3, parece segundo ou terceiro parágrafo, está lá dizendo também que o espírito não se reproduz. Então a gente tem que estudar, ver também o conceito de espírito, do que é espírito. E do que é perispírito, porque a gente precisa ter essa consciência e estudar mesmo o Kardec. É fundamental. Agradecemos a colocação. Só que nós vamos fazer o seguinte, a nossa metodologia dinâmica está sendo a seguinte, a gente vai passando as perguntas e aí no final, se houver dúvidas a respeito ou algum comentário, aí vocês fiquem à vontade para a gente conseguir seguir essa sequência aqui que tem umas 30 perguntas. Bom, aqui temos uma pergunta e resposta, acredito que a pessoa queira um comentário. No Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, de volta do Espírito à vida corporal. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. As crianças, então, só vêm por seus pais. Bom, então, é um comentário aí. Acho que a pessoa deve estar pedindo alguma explicação, algum esclarecimento. São determinadas questões do Livro dos Espíritos que causam uma certa perplexidade à luz do conhecimento atual. Porque quando o mentor espiritual diz que uma criança nasce morta porque não tem espírito, pelo conhecimento que nós temos atualmente, veiculado principalmente através de André Luiz, fica uma coisa um pouco complicada, porque André Luiz diz que o desenvolvimento do embrião ele depende exclusivamente da presença do espírito. Se não tiver um espírito ali para desenvolver um embrião, ele não vai para frente. Às vezes a mãe, com aquele anseio que ela tem de ser mãe, ela pode até promover um desenvolvimento artificial de um suposto embrião. Então, de repente, ela não engravidou, mas ela tem tanta vontade de ser mãe que ela promove o que os psicólogos chamam de pseudociesis. Ela até experimenta um crescimento da barriga, ela fica com sintomas de gravidez, mas não tem, na verdade, não tem embrião ali para ser desenvolvido. E ela não conseguiria levar o processo além de alguns dias ou, no máximo, uma semana, duas, porque sem a presença do espírito, o embrião não iria para frente. Então, esse é o conhecimento que nós temos atualmente a respeito do assunto, que conflita um pouco com essa ideia de que uma criança possa chegar até a nascer e já nasce morta porque não tinha espírito ali. Nós não podemos esquecer que Kardec, ele enfatiza sempre que muitas das conceituações que seriam apresentadas em O Livro dos Espíritos poderiam ser revistas na medida em que a ciência se desenvolvesse. E eu diria que aqui não foi nem a ciência que se desenvolveu, foi o próprio conhecimento espírita, através principalmente da obra de André Luiz, nos dando uma ideia de como as coisas funcionam no processo reencarnatório. Então, acredito que uma criança natimorta terá sempre um espírito ali, que não conseguiu completar o processo reencarnatório, ele acabou sendo afastado porque havia problemas com o embrião. Aliás, numa outra questão, isso é levantado também, porque às vezes o embrião não vai para frente, porque a criança pode nascer morta, porque houve uma espécie de defeito de fabricação, quer dizer, não houve uma combinação adequada dos fatores ali que promovem o nascimento, o desenvolvimento da criança, e de repente foi até certo ponto, não houve condições, o espírito foi retirado e a criança nasceu morta. Então nós podemos ir um pouco além no raciocínio apresentado em O Livro dos Espíritos e dizer exatamente isso. No momento do nascimento da criança, não havia espírito ali, em processo reencarnatório. O espírito já tinha sido retirado bem antes, e justamente pela retirada do espírito é que não houve condições para segurar aquele desenvolvimento do embrião, e acabou nascendo uma criança morta. Não que não tivesse espírito ali, mas o espírito já não estava ali. Então, para conciliar o conhecimento atual com aquilo que está em O Livro dos Espíritos, eu diria simplesmente isso. Naquele momento já não tinha espírito, embora o processo tenha sido desenvolvido em princípio com a presença indispensável do espírito em processo reencarnatório. Tem duas perguntas aqui que são em relação a dúvidas de procedimento, vamos dizer assim, convivência. O personalismo, o autoritarismo e a licenciosidade na condução do sentimento cristão, não são forças contrárias a alguém agindo no próprio movimento espírita? Como proceder com contrários que têm um temperamento muito difícil, mesmo depois de ter chamado em particular pelas suas atitudes, devemos afastá-lo para não prejudicar o trabalho? Ainda no seminário que houve ontem na federação, eu comentei sobre a máxima de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Então a gente é chamado a trabalhar. O espiritismo é trabalho. Eu comento sempre que não posso admitir o espírita que seja mero frequentador de centro espírita. É o chamado papa passe e o esquenta cadeira, né? Quer dizer, tem espírita que entra ano, sai ano, ele está sentadinho sempre no mesmo lugar, lá atento às palestras, mas não faz nada. Gosta muito, acha o espiritismo uma maravilha, mas ele não internalizou ainda a ideia de que espiritismo é trabalho, é participação, é desenvolvimento de atividades, é integração no movimento espírita. E eu fico imaginando que o cidadão desencarna, ele deve continuar sentadinho na cadeira ali, não? Dia após dia, não entendeu o espiritismo. E tem a imagem do Papa Passes, né, que todos conhecemos, aquele cidadão que vai ao centro para tomar passe. A finalidade da reunião espírita é de esclarecimento, é de orientação para o trabalho. Não é simplesmente de atendimento de necessidades que a pessoa julga ter e vai lá para tomar o passe. Aliás, aqueles que vão frequentemente ao centro apenas para receber o passe, é bom lembrar uma orientação que há numa das obras de André Luiz. O mentor diz que a espiritualidade faz o atendimento do paciente 10 vezes. Então ele vai, não está bem, vai lá, recebe o passe, é beneficiado, vai a segunda vez, a terceira, a quarta, até a 10ª vez. E se os mentores percebem que aquele cidadão é um papa passes, ele não está assimilando nada do conteúdo doutrinário que é apresentado antes do passe, ele não está fazendo a reforma íntima, ele não está modificando a sua maneira de ser, então eles simplesmente param de beneficiar aquele cidadão. Daí ele toma o passe e não tem resultado nenhum. Ele sente que não melhora. Daí ele vai procurar outro centro mais forte, né? Ele acha que o centro ali já está fraco, vou procurar outro centro. Na verdade, a espiritualidade deixou de beneficiá-lo, ele não está merecendo benefício algum. E a espiritualidade, vejam bem, é muito tolerante, não? Porque por 10 vezes o cidadão é beneficiado, para depois parar o processo. Solidariedade, a segunda norma que está na máxima de Kardec, não? Nós devemos ser solidários, e a solidariedade se manifesta principalmente no empenho de servir, de ajudar aos carentes de todos os matizes, né? O espiritismo, ele gira muito em torno disso. Tanto que Kardec fala que fora da caridade não há salvação. Salvação não no sentido escatológico, da gente ir para o céu quando morrer, não é esse sentido. É salvação para a nossa sociedade. Fora da caridade não haverá salvação. Nós nunca conseguiremos viver numa sociedade ajustada sem o exercício da caridade. Por uma razão muito simples, o elemento gerador de todos os males humanos é o egoísmo. Numa população terrestre de 6 bilhões e 400 milhões de habitantes, todos, com poucas exceções, exercitando o egoísmo, fazendo do egoísmo um móvel de suas ações, como é que esse mundo pode ter paz, pode ter equilíbrio? Porque o egoísmo individual projeta-se na consciência dos povos. Então, os povos tendem a ser egoístas também. Nós vemos os Estados Unidos da América, e o país gasta $500 bilhões com o departamento de guerra, com esforço de guerra, para manter os militares e a máquina de guerra dos Estados Unidos. O americano hoje interfere no mundo todo. Agora imaginemos que esses $500 bilhões fossem utilizados para ajudar os países pobres. Erradicaríamos a miséria do mundo. Mas não, é um interesse individual que se projeta no interesse coletivo, é a história do domínio, né? É a nação que domina e comanda, é o império, e tudo isso em função dos seus próprios interesses e em função dos benefícios que o americano possa ter. Eu não estou fazendo uma crítica aos americanos, não, é uma crítica ao comportamento humano. Que amanhã, se o Brasil assumir uma posição de liderança e de poder como um americano, nós vamos fazer a mesma coisa. Porque o egoísmo é o móvel das ações humanas. Então Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Nós temos que aprender a combater o egoísmo individual, que nos é próprio. Como? Pela caridade. A caridade é o antídoto do egoísmo. Para ser caridoso, eu sou obrigado a esquecer um pouco de mim mesmo. Eu começo a vencer o egoísmo. E a caridade se expressa no esforço da solidariedade. Nós temos que ser solidários com os nossos irmãos, na sua dor, nas suas carências, nas suas necessidades, fazendo alguma coisa em favor do próximo. Então, o trabalho, a solidariedade devem estar presentes no comportamento espírita, mas não podemos esquecer a tolerância. Kardec enfatiza isso na sua máxima. Trabalho, sim, solidariedade, mas tolerância. Nós não podemos ficar cobrando dos nossos confrades uma postura que muitas vezes nós mesmos não somos capazes de assumir. Aquela tendência que nós temos de criticar o comportamento alheio, esquecendo que todos nós temos as nossas falhas, as nossas limitações. E muitas vezes pessoas se afastam do movimento espírita em virtude do espírito crítico, de companheiros que ficam criticando e exigindo e uma postura que a pessoa às vezes não tem condição de adotar, de assumir. Eu me lembro de uma história interessante envolvendo o Chico Xavier, que havia um pregador espírita no centro espírita, e falava de evangelho, falava de espiritismo, falava muito bem, e houve uma crítica, a pessoa comentou com o Chico: "Mas Chico, esse cidadão está falando lá, mas ele não é um cristão de verdade, ele faz coisas erradas aí, ele tem comprometimentos aí, não há pessoa de moral ilibada que possa realmente falar no centro espírita." Daí Chico leva o assunto para Emmanuel, e Emmanuel lhe diz: "Meu filho, ele já está fazendo alguma grande coisa, ele já está falando do evangelho, ele vai acabar vivenciando o evangelho à custa de falar do evangelho. Já é um progresso o cidadão que está falando do evangelho." Então, é lógico que nós não vamos com essa opinião, essa orientação de Emmanuel, a permitir que um pregador espírita faça, cometa desmandos, faça coisas erradas, né? O Emmanuel está falando em tese, procurando demonstrar que nós não devemos adotar uma postura crítica, exacerbando a crítica. E às vezes complicando até aquela fraternidade que deve estar dentro do centro espírita. Nós devemos, diz Kardec, cultivar a tolerância para com as fraquezas dos companheiros. Porque se a gente fica adotando cobranças e cobrando uns dos outros, vamos estabelecer um clima de desarmonia que a gente vê acontecer em muitos centros espíritas e de repente o movimento acaba sendo prejudicado. Eu comentava, inclusive, algumas frases no seminário de ontem. No meio espírita circula, por exemplo, a ideia de que os espíritas se odeiam fraternalmente, não? Né? Porque a gente sabe que tem que ter fraternidade, mas cultivamos rancores e ressentimentos dentro da casa espírita. E que o espiritismo se propaga não por multiplicação, mas por divisão. O cidadão briga aqui, abre um centro acolá. Depois tem uma dissensão lá, abre outro centro. Porque isso daí é problema do espírita, é defeito do espírita? Não, isso daí é defeito do ser humano. Porque no movimento católico, evangélico, em qualquer movimento onde haja união de pessoas, nós vamos ter problemas. Nós não somos santos. Nós temos dificuldade de relacionamento, de conviver. Eu entendo que o desafio maior que nós enfrentamos na Terra chama-se convivência, a gente aprender a conviver bem com as pessoas. Então, eu acho que o dirigente do centro espírita, a diretoria, deve estar atento a problemas que possam surgir envolvendo companheiros que se afastem das diretrizes doutrinárias, mas a gente precisa ter um certo cuidado, né? Não levar a coisa a ferro e fogo, não, senão às vezes a gente acaba esmagando uma planta promissora que era aquele companheiro que podia fazer muita coisa, e de repente você, com uma crítica exacerbada, você esmagou o companheiro e o afastou do trabalho. Então nós assumimos responsabilidade quando, com a nossa imprudência, somos demasiadamente severos e acabamos complicando a participação de um companheiro. Bom, duas perguntas aqui que também podem se relacionar. Quando não enxergamos as verdades libertadoras pelo amor, a dor continua fazendo seu papel de eficiente professora? E aqui uma pessoa pede também para falar um pouco sobre a depressão, né, que na verdade dizem que atualmente é um dos males do século. Será que é um despertamento para mudança de atitudes, mudança ou melhor, reforma íntima? É, sem dúvida, a dor é um instrumento de renovação. Todo sofrimento, todos os problemas que nós enfrentamos relacionados com a dor, representam uma manifestação da lei de causa e efeito. Ninguém sofre indevidamente. Ninguém enfrenta problemas, doenças, dissabores indevidamente. É o funcionamento da lei de causa e efeito. Alguma coisa você fez de errado, meu filho. E você está colhendo as consequências. Ainda ontem eu comentava a questão da doença, por exemplo. A gente vê muitos males que nos afetam que são simplesmente consequência da maneira como estamos vivendo. Você cuida mal do corpo, ele vai acusar. Então surge a dor. O cidadão fuma, por exemplo, vai ter problemas nos pulmões. Ele vai ter a saúde debilitada, ele pode ter um câncer no pulmão. Poxa, mas por que Deus fez isso comigo? Não, você que fez, meu filho. Está mil vezes provado que o cigarro provoca câncer no pulmão, distúrbios circulatórios, enfisema pulmonar, infarto. É impressionante o número de males provocados pelo cigarro. Quando você fuma, é um problema de causa e efeito. Você maltratou o corpo vai acusar, você vai ter a doença. E normalmente as doenças, de um modo geral, elas não representam simplesmente resgate, elas representam advertências para a gente mudar o comportamento. A dor tem a função de despertadora. Quando vem a dor, a gente, de repente, muda a postura. Então a dor é importante. A depressão, ela tem origens também espirituais, não tenhamos dúvida. Ah, mas é um problema físico aí, glandular, tudo bem, pode ser um problema físico, glandular, mas a origem está no espírito, naquilo que o espírito fez em vidas anteriores. Porque hoje a ciência vai avançando, faz-se estudos do cérebro, funcionamento das células, né, os vários departamentos do cérebro. Não, aquele cidadão nasceu com determinada estrutura cerebral, que o leva a um determinado comportamento, a ter determinadas doenças, isso daí já está na sua composição genética. Só que as pessoas se esquecem que a composição genética é feita a partir da presença do espírito. Então a composição genética vai ser originada nas necessidades do espírito que reencarna. Então o fisiologista examina o cérebro, não, o negócio está no cérebro. Está sim, mas quem fez isso foi o espírito ao reencarnar. Ele é que fez uma composição relacionado com as suas necessidades. Então, os pais nos fornecem elementos hereditários que são, podemos dizer, que são tijolos para construir a casa física. Mas o tipo de casa, a sua estrutura, se vai ser boa ou má, forte ou fraca, vai depender do espírito. Ele usa os tijolos para construir a casa física, mas ele vai construir de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas disponibilidades. Então, os nossos males surgem. Podemos encontrar causas físicas para eles, mas eles surgem a partir das necessidades espirituais, como uma manifestação da lei de causa e efeito, através da qual a gente vai aprendendo o que deve e o que não deve fazer. A depressão, nesse particular, ela tem normalmente origens espirituais. Não digo origem de influência espiritual, mas o próprio espírito já traz, na sua estrutura, problemas relacionados com o seu comportamento no passado que vão dar origem ao mal. E pode ser agravado por influência espiritual, tranquilamente. Processo obsessivo pode agravar a depressão. E a pessoa, se não se cuida também, porque o mal está se refletindo no corpo, se ela não se cuida, se não faz tratamento médico, o mal pode se agravar. Então a pessoa tem que fazer o tratamento espiritual, tem que fazer o tratamento médico, mas sobretudo é importante o processo de renovação da pessoa, para que ela possa realmente vencer a depressão. Porque é pela sua maneira de ser, pelos seus comprometimentos do passado, que hoje ela tem a depressão. Se ela conseguir mudar, ela supera. Eu tenho um caso exemplar lá em Bauru, de uma senhora que há coisa de 2 anos, ela me procurou na entrevista fraterna com uma tremenda depressão. Ela até tinha razões ponderáveis para isso, porque ela morava em São Paulo. Ela foi abandonada pelo marido, que se engraçou com outra mulher e foi embora com ela. E a largou com 2 filhas pequenas. Ela mudou-se para Bauru, tinha familiares em Bauru. E ficou naquela situação terrível, né? Abandonada pelo marido, tendo que cuidar das crianças, com dificuldade financeira. Isso tudo pesou muito e ela entrou em depressão. Já tinha uma certa tendência, de repente entrou em depressão, vai ao centro, faz tratamento. encaminhada ao tratamento espiritual, lhe recomendei que fizesse tratamento médico também, tudo bem. Acabei perdendo contato com ela por cerca de 2 anos. Até que num curso de espiritismo, que nós temos lá o curso regular de espiritismo e mediunidade, são 2 anos de estudos, o primeiro é doutrina espírita, o segundo é mediunidade, e essa senhora foi fazer o curso, daí ela veio conversar comigo. Eu já nem me lembrava dela, alegre, bem disposta. Olha, eu hoje estou muito bem, estou muito feliz. Porque quando eu comecei a frequentar o centro aqui, eu logo compreendi que ia depender de mim a minha recuperação. Eu não tinha vontade nenhuma, porque a pessoa deprimida quer é que o mundo acabe. Não? Eu tinha a ideia de desaparecer, cheguei a pensar até em suicídio. Mas fiz um esforço hercúleo e comecei a participar do centro, comecei a frequentar o hospital, que há grupos lá de visitadores, a dar plantão no albergue, nós temos os voluntários que dão plantão no nosso albergue, comecei a trabalhar em casas de sopa e me envolvi muito com o trabalho assistencial e com a graça de Deus eu venci a depressão. Hoje eu me sinto uma mulher realizada, me sinto muito feliz com as minhas filhas, com o meu trabalho e sobretudo com o trabalho no campo espírita, que é o meu alimento, que é o meu alento, que é o que me curou. Então é por aí. A pessoa deprimida pode não ter vontade de fazer absolutamente nada, mas vai depender dela fazer alguma coisa. Vou trabalhar, não estou com vontade nenhuma, eu quero é sumir, não, vai trabalhar, vai atender pobre, vai atender necessitados, você vai se habilitar a receber uma ajuda muito mais ampla do mundo espiritual e você terá condições para vencer. Vai, faça isso. A gente sempre recomenda, quando a pessoa segue essa orientação, beleza, ela supera. Se não segue, fica aí, não, colhendo as consequências das suas faltas do passado. Não podemos esquecer uma expressão que eu acho felicíssima de Simão Pedro na sua Epístola Universal. Eu acho que isso deveria estar registrado em todo o centro espírita, no trabalho de atendimento fraterno. O amor cobre a multidão dos pecados. Quem diz isso é Simão Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. Quem não tem pecados? Quem não tem comprometimentos com o passado, com o que nós fizemos de errado? E de repente, Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite uma alternativa. Nós temos a moeda da dor para pagar as nossas dívidas, mas Deus nos oferece uma alternativa, que é a moeda do amor. Mais amor, menos dor. Se há muita dor, é porque não há amor. Então a orientação é essa, vamos cultivar um amor que se exprime no empenho de servir, de fazer alguma coisa pelo semelhante, de trabalhar no campo do bem. Então nós estaremos queimando etapas imensas no processo de resgate de nossas dívidas, habilitando-nos à felicidade. Permanência e a integração do jovem na casa espírita se constitui um inteligente desafio para os dirigentes. Como superar esse desafio? Realmente é um desafio em todo lugar, porque hoje os apelos que o jovem recebe fora são muito grandes. Tem estudo, tem festas, tem internet, tem diversão, tem cinema. O jovem hoje não está muito afim não de frequentar regularmente um centro espírita e participar de um movimento. Então, eu entendo que o dirigente da mocidade, que deve ser uma pessoa esclarecida para frente, ele tem que dar tratos à bola para criar motivações que façam com que o jovem frequente a mocidade, não porque os pais obrigam, porque tem que ser, porque você tem que aprender, não, mas que ele frequente porque ele acha que é um ambiente agradável, acha que é um ambiente que lhe traz algum proveito, há uma convivência fraterna, eu acho muito bom. Agora, não há regras definidas aí para você orientar uma mocidade. O dirigente tem que ter a sensibilidade para saber com quem está lidando, o grupo que está ali sob sua orientação, e saber criar condições para que os jovens sejam motivados. Porque se você não conseguir motivar o jovem, ele não vai comparecer, ele não vai ter interesse nenhum. Então depende, não de estabelecermos aí um rol de iniciativas, né? Depende do dirigente ter assim o discernimento e saber aquele grupo, aquele tipo de jovem, o que, que ele precisa, o que poderia motivá-lo para que ele realmente participe. Seria por aí. Considerando a importância do Brasil como coração do mundo pátria do Evangelho, como você vê o crescimento da violência e a perda dos valores morais no nosso país? Nós não podemos esquecer que essa ideia do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, que está no livro que tem o mesmo nome de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, é uma proposta para o Brasil. Não é uma concessão da espiritualidade. Olha, a partir de agora está decretado, o Brasil é pátria do Evangelho e coração do mundo. Nada disso. É uma proposta. Nós podemos vir a ser, vai depender do brasileiro. Quem lê o livro A Caminho da Luz, principalmente de Emmanuel, vai ver que a espiritualidade depositou as suas esperanças e expectativas em muitos povos no passado. Houve época em que Roma, por exemplo, ela tinha a expectativa do mundo espiritual no sentido de criar uma nação única na Terra, com valores de fraternidade e solidariedade, proporcionando condições de vida mais decentes, melhores, mais felizes na Terra. Roma fracassou. Houve época em que tivemos lideranças como a Grécia, também teve a oportunidade de liderar, de desenvolver ideias, de fazer alguma coisa pela construção do chamado Reino de Deus na Terra, também houve fracasso. E assim sucessivamente, Emmanuel reporta-se a várias nacionalidades, vários países que em determinado momento receberam recursos da espiritualidade para que pudessem criar um mundo melhor. O próprio americano, os Estados Unidos, o Emmanuel comenta isso no livro A Caminho da Luz. Houve um momento em que houve um apoio da espiritualidade, porque pretendia-se que o americano tivesse um crescimento material que lhe proporcionasse condições para atender às necessidades do mundo. Fazer um trabalho de solidariedade, um trabalho que realmente proporcionasse condições para a erradicação da miséria, do sofrimento do mundo. Não foram carreados recursos para a nação americana. Mas o americano, na medida em que cresceu economicamente, ele perdeu os ideais, né? A gente nota na própria proclamação da República Americana, a proclamação de independência, fala-se que todo homem tem direito à vida, né? E estimula-se a fraternidade, a solidariedade. Então, a intenção era boa e houve um empenho do mundo espiritual nesse particular. Só que na medida em que a grande nação cresceu economicamente, seu povo perdeu os ideais, né? Então, passou a ser orientado pelo time is money, né? Tempo é dinheiro, né? É um interesse sempre pecuniário. Uma nação que fracassou nesse particular. O Brasil, que seria o coração do mundo, e teria condições para orientar a humanidade com exemplos de dedicação ao bem, de fraternidade, de solidariedade, ele vai se perdendo também, infelizmente, com a violência, com a falta de compostura do povo. A gente nota que a nação brasileira, infelizmente, segue caminhos tortuosos também. Nós não temos ainda maturidade espiritual para uma vivência legítima do Evangelho. O brasileiro, normalmente, ele é irresponsável, não leva a sério os seus deveres. Há sempre o chamado jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é quase sempre uma mentira que se passa em alguém para tirar vantagem. Então, um povo que se orienta pelo jeitinho brasileiro não é um povo que esteja cumprindo realmente o Evangelho. O Espiritismo, sem dúvida alguma, é um grande estímulo neste particular de renovação da consciência nacional, enfatizando a necessidade do bem, do respeito às leis, da ordem, da disciplina. O Espiritismo é uma bênção de Deus. Poderá exercitar uma influência muito grande na consciência nacional. E praza aos céus que o Espiritismo possa se desenvolver cada vez mais e exercer uma influência cada vez maior, a par de outras religiões também que estão aqui no mundo para promover o bem, né? Tanto o protestantismo, o catolicismo, e possamos todos, com o Espiritismo numa vanguarda de renovação, promover realmente uma mudança do comportamento brasileiro para que nós não percamos essa chance de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo, porque por enquanto nós não somos. E pode ser que a espiritualidade até decida transferir essa atribuição para um outro país, né? Se nós viermos a fracassar naquilo que a espiritualidade espera de nós. Então é uma promessa cuja realização depende exclusivamente dos brasileiros. nunca parece correlacionar. Os livros Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns são citados como norteadores para o movimento espírita brasileiro e, consequentemente, mundial. Que tipo de impacto no alcance da sua percepção tem causado essa recomendação do Pacto Áureo no movimento? É, o movimento de divulgação das ideias espíritas, principalmente através das obras básicas, é de suma importância para que o Espiritismo possa cumprir a sua finalidade. Ele veio num processo de renovação da humanidade. É a grande mensagem que nos diz de onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos. O Espiritismo está muito adiante daquilo que as religiões tradicionais nos oferecem, porque todas elas são especulativas, é uma coisa interessante. As religiões, de modo geral, são especulativas. Tanto são especulativas que criam fantasias a respeito da sobrevivência da alma, a respeito da vida futura. A Igreja Católica está envolvida com uma ideia que é dogmática, que os próprios teólogos da atualidade sabem que é uma bobagem, mas é uma ideia que vige no movimento católico das penas eternas, por exemplo. É um absurdo você imaginar que um crime cometido na Terra ou muitas vidas de crimes, possa levar um indivíduo ao sofrimento eterno. Porque contraria o mais elementar princípio de direito. O mais elementar princípio de direito diz que a extensão da pena não pode ultrapassar a natureza do crime. Você não pode ir para a prisão perpétua porque roubou um pão. E as penas eternas nos dão essa ideia. Não obstante, a Igreja também faz a sua contribuição. Os protestantes fazem, e o Espiritismo faz uma contribuição maior, porque ele não é especulativo. Ele foi consubstanciado, foi coordenado, codificado por Kardec, a partir do contato com o mundo espiritual. Então é lógico que, tendo uma visão do mundo espiritual, nós vamos ter muito melhor condição para definir os destinos humanos, saber por que estamos aqui, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra, de onde viemos. O Espiritismo tem uma contribuição muito grande nesse particular. Mas eu olho com uma certa tristeza para o movimento espírita e a gente nota que, não obstante os esforços dos órgãos de unificação, principalmente em se tratando do Conselho Federativo Nacional, o Espiritismo ainda vai devagar, né? Muito devagar. Nós vivemos uma era de comunicações e nós não entramos ainda para valer nesse terreno. Ainda vamos muito devagar. Temos muita dificuldade para expandir o conhecimento espírita e a gente, por paradoxal que pareça, uma emissora de televisão que visa lucro simplesmente, hoje é a maior divulgadora do Espiritismo, que é a Rede Globo, né? E ela não faz isso por bondade, por estar interessada no assunto, né? Ela faz porque falar em Espiritismo, de manifestação de espíritos, de comunicação, como a gente viu nessa novela que terminou, Páginas da Vida, isso dá audiência, né? Cada vez em que aquela menina que desencarnou aparece, em que ocorrem fenômenos mediúnicos, aumenta a audiência, né? Então dá audiência e é interessante, com isso as ideias espíritas vão sendo divulgadas, mas o movimento espírita, como movimento capaz de envolver as pessoas, ainda vai muito devagar. A população brasileira, eu diria que 50%, isso tem sido demonstrado em levantamentos estatísticos, 50% da população brasileira, dos brasileiros, acreditam na reencarnação, na sobrevivência e comunicação dos espíritos, que são princípios tipicamente espíritas. Mas são ideias apenas que estão por aí, as pessoas aceitam essas ideias, mas que ainda não repercutem na sua vida, por falta de uma orientação doutrinária que a doutrina espírita pode oferecer. Mas entendo que a coisa vai indo, muito devagar para o meu gosto, mas de certa forma vai indo. Uma pergunta voltada também com a dificuldade social. Trabalhando com comunidades que convivem com analfabetismo funcional, observo que a abordagem da doutrina espírita não surte o efeito desejado. Quanto ao seu entendimento, o que fazer? Eu entendo que no contato com essas comunidades carentes não dá para a gente falar em Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele exige um mínimo de conhecimento, de cultura, exige uma alfabetização, pelo menos, que a pessoa tenha condições para raciocinar em termos de reencarnação. No próprio meio espírita, há pessoas que não entendem como é a reencarnação, como é que ela funciona. Mas como é que eu vou ser outra pessoa? Como é que pode? Eu vou encarnar noutra pessoa? Não, você não vai encarnar noutra pessoa, você vai ser você mesmo em outro corpo. A pessoa tem dificuldade para entender isso. Então, nas comunidades carentes, eu entendo que nós devemos enfatizar mais é a moral cristã, à luz da doutrina espírita, lá dos ensinamentos de Jesus, e em se tratando de espiritismo, evitar esses temas mais difíceis para a mentalidade de quem não tem nenhuma alfabetização, a pessoa não sabe nem ler e escrever, vai entender reencarnação, lei de causa e efeito, processo mediúnico. Então, acho que as pessoas voltadas para o atendimento de populações carentes, saiba dosar bem o que você vai transmitir. E vincule-se mais aos valores do Evangelho, né? Que é o aspecto moral do Espiritismo, inclusive está vinculado ao Evangelho, que é o que essas pessoas mais precisam, né? O consolo, o conforto, os valores do Evangelho. O Espiritismo, a conceituação mais avantajada do Espiritismo, vamos deixar para as pessoas que já têm uma certa cultura. Às vezes as crianças que já vão na escola, às vezes têm melhores condições para assimilar a conceituação espírita do que os adultos, né? Eles já têm determinados condicionamentos, não desenvolveram a sua percepção, o seu entendimento, não vão ter condições para assimilar a doutrina. O que nos leva a conhecer a doutrina e sempre duvidar do que sentimos, ouvimos, enfim, por que tanta dúvida? Bom, isso é uma questão individual, né? Não é uma questão coletiva. Há pessoas que não têm dúvida nenhuma, que sentem e sabem definir bem o que está acontecendo com elas. Há médiuns que conseguem transmitir o pensamento dos espíritos sem maiores problemas. Agora, há pessoas que têm dúvidas. Isso é uma condição individual da pessoa, ela já traz do passado. Há pessoas que têm dificuldade até para acreditar em Deus, né? E Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, ele comenta a respeito do assunto, dizendo que às vezes até é uma provação para a pessoa, em virtude do seu orgulho cultivado largamente no passado, ela vir sem esta percepção da realidade espiritual, sem compreender a presença de Deus no universo. A pessoa, então, nessa condição, ela não acredita em Deus, não porque seja uma escolha sua, mas porque ela não alcança essa ideia da presença de Deus no universo. E Kardec situa uma provação. O cidadão orgulhoso do passado, ele pode enfrentar esse problema no presente. Então, eu estou dizendo isso, respondendo à pergunta, comentando que é tudo uma questão muito pessoal, né? O fato de ter mais dificuldade ou menos dificuldade para lidar com as ideias espíritas depende do estágio de compreensão das necessidades de cada um. Qual a sua opinião sobre os aplausos após as palestras? Não seria um hábito cultural? Por que em alguns estados só se aplaudem os palestrantes de fora? Nem os corais de crianças são aplaudidos. Não seria um estímulo saudável? Que outros espíritos, através de outros médios, falam sobre isso? Não foi o André Luiz, o Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, no capítulo sobre o templo e não sobre palestras? Qual a sua opinião? A cultura da universalidade dos espíritos sobre isso? Eu gosto de receber aplausos. Você faz a palestra, o povo aplaude, você está sentindo que o povo gostou. Não? Então não vejo problema nenhum. Agora vejam bem, nós temos que separar as coisas. Você faz uma reunião doutrinária, é uma reunião doutrinária, vai ter a aplicação de passes, aí não há palmas. Agora você faz uma reunião comemorativa com um coral que vai se apresentar, com um grupo de crianças, com um expositor que vai fazer uso da palavra. Tudo bem, o aplauso é uma forma de você reconhecer que aquilo foi bom, que você gostou. É uma maneira de passar ao expositor a ideia de que ele agradou, né? Porque se faz uma comemoração, um coral se apresenta, ninguém bate palma, mas será que o povo não gostou? Gostou, não gostou? Então, as palmas são manifestações de apreço por aquele que está se apresentando. Não vejo problema nenhum em se fazer isso no centro espírita. Agora, eu acho interessante, isso parece que é uma questão cultural mesmo. No Rio de Janeiro, por exemplo, eles não batem palmas. Lá se tem a ideia de que é pecado bater palma em centro espírita, que não é para bater palma, não bate palma. No estado de São Paulo, quando a apresentação de um expositor, ou de um coral, de um grupo artístico, teatro, o pessoal bate palma mesmo. Chega a bater palma até de pé, né? Fica lá para demonstrar que gostaram mesmo, que estão demonstrando apreço pela pessoa. Então, eu acho que isso é uma questão cultural, depende de estado aí, né? De um estado para outro, a coisa varia. Eu, pessoalmente, acho que não há problema nenhum numa reunião festiva, comemorativa, especial. Você traz um grupo de fora, você traz um coral, tudo bem. Eu acho que a gente deve bater palmas. É uma forma de demonstrar que gostamos da coisa, que demonstramos apreço pela pessoa. Que dizer de escritores que se declaram espíritas, mas que deram e ainda prosseguem dando grande contribuição à divulgação da doutrina espírita? Será que o seu pecado foi terem sido escritas um dia? Não seria isso semelhante à parábola do festim de núpcias? Ou seja, se nós espíritas fomos convidados para a divulgação e não estamos fazendo a nossa parte, não estariam os espíritos convidando a todos os que estão nas ruas encruzilhadas, ou seja, os não espíritas, como os produtores de filmes e novelas, etc.? Eu entendo que essa crítica se dirige especialmente à nossa confreira Zíbia Gasparetto. A Zíbia, numa entrevista que ela deu, ela disse que os espíritos falaram que não iam se reportar mais ao espiritismo, embora abordando temas espíritos. Então o pessoal arrepiou com isso, né? Mas é uma opinião dela, dos espíritos que a orientam, eles entenderam que haveria um acesso maior ao povo se não se falasse em espiritismo, se não caracterizasse o livro dela ou as suas obras como obras espíritas, mas simplesmente como obras espiritualistas. Onde a conceituação espírita está presente, fala-se em reencarnação, lei de causa e efeito, mediunidade, toda a conceituação espírita, mas não se fala que é um livro espírita. Tudo bem, eu acho que é uma opinião dela, e entendo também que não é passível de crítica da nossa parte, porque a Zíbia é hoje a maior divulgadora dentro da literatura espírita, tirando o Chico Xavier, é a maior divulgadora do espiritismo. Os seus livros são best-sellers. Cada livro que a Zíbia lança vai para a lista de best-sellers e fica meses ali. Começa o primeiro lugar, segundo, terceiro. Faz um trabalho muito grande de divulgação. Eu acho que não nos compete criticar uma opção que foi feita, e segundo ela, pelo próprio mentor, que entendeu que podia escrever sobre temas espíritas sem falar que é espiritismo. Eu acho que no meio espírita o único escritor que está fazendo isso seria a Zíbia. E ela vem se mantendo como uma grande divulgadora dos princípios espíritas. Ela é espírita, se declara espírita, mas os livros hoje não abordam, não falam claramente em espiritismo, mas falam dos temas espíritas, né? Acho que ela faz um grande trabalho. A crítica que se faz a ela é que ela estaria usufruindo os direitos autorais das suas obras. Também não sei até que ponto nós podemos levar isso em consideração, porque eu conheci a dona Zíbia bem antes dela fazer sucesso, em São Paulo, quando o filho dela, o Gasparetto, estava começando o seu trabalho mediúnico, que por sinal ele é um extraordinário médium, né, para pintura mediúnica. Tive a oportunidade de ir à sua casa, e a dona Zíbia era de uma família rica, abastada, seu marido era rico, ela não precisa de dinheiro relacionado com a venda dos livros, não. Então, acho que essa crítica de que ela estaria ficando com os direitos autorais, não sei se ela é procedente. Agora, isso é uma questão de consciência dela, né? Se ela está aproveitando ou não, ela responderá por isso. O que eu acho é que, apesar dos pesares, ela faz um excelente trabalho de divulgação dos princípios espíritas. Qual a sua opinião sobre os livros recentes assinados pelo Espírito Irmãos do Fogo? O que você acha da obra de Rustem? Será que o que nos divide não é o nosso orgulho em fazer prevalecer nossa opinião em vez das teses propriamente? Eu acho que a melhor coisa que podemos falar a respeito de Rustem é não falar dele, não? Porque a melhor maneira de matar uma ideia que não achamos compatível com o bom senso é não falar dela. Cada vez que a gente fala e combate o Rostein, fala dos erros de Rostein, vai ter gente que vai querer ler Rostein. Né? Então, eu me lembro que eu comentei isso com o antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, o Dr. Thyssen, no Rio de Janeiro, algum tempo antes do seu desencarne. A gente estava comentando sobre esses temas, né? E ele falou: olha, cada vez que criticam o Rostem, a obra é vendida, porque fica tudo nas prateleiras aí da FEB, ninguém vende, não tem saída. Agora, se alguém falar mal, beleza, nem vende, né? Então, acho bom nem falar nada, deixar que a ideia morra tranquila, vamos deixar enterrar o Rostem tranquilamente, sem grandes agitações. Eu não sou rostenguista. É, no centro espírita, o Amor e Caridade que eu frequentava, quando eu comecei, era um centro rostenguista, até por uma questão de afinidade com a FEB, né? O pessoal da diretoria tinha uma grande afinidade. E o presidente cometeu a imprudência, eu era menino ainda, a imprudência de me pedir para estudar Rostem de público. Então era aquela de abrir, ler a obra e comentar. E foi uma imprudência dele como rostenguista, porque a partir do momento em que eu comecei a estudar Rostem, eu cheguei à conclusão de que não era compatível com os princípios espíritas. Falei para ele, olha, era o nome dele, o senhor Almeida. Senhor Almeida, o senhor quer que eu estude o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu vou estudar. Rostem não vou estudar não, porque eu não gostei. Daí ele concordou em fazer a substituição. Nunca mais se falou em Rostem lá no centro. Hoje, se perguntarmos para qualquer pessoa, inclusive dirigente do centro, quem é Rostem, ninguém sabe. Porque não se falou mais nele e acabou a ideia. Então seria por aí. Entendo que é uma ideia que apresenta em várias nuances a negação dos próprios princípios espíritas. Então, acho que quem gosta de Rostem, até já comentei sobre isso no Rio de Janeiro com rostenguistas, falei, gente, não é pecado vocês gostarem de Rostem, divulgarem a obra de Rostem, montem uma editora, um movimento, vendam os livros, tudo bem, agora não queiram vincular Rostem ao movimento espírita, porque são ideias incompatíveis, né? Então o problema é esse. Com relação aos livros psicografados pelo médium o Vanderlei Oliveira, da irmã Cid de Faux, que seriam livros, seria uma das médiums de Kardec, alguns livros muito bons, Laços de Afeto, Reforma Íntima Sem Martírio, eu li alguns livros, achei bem coerentes com a doutrina, representam inclusive um estímulo para que dentro do centro espírita a gente seja mais amigo, mais fraterno, acho os livros muito bons. Agora, preciso cuidado com algumas obras que começam a surgir do próprio médium, eu vou falar aqui porque eu tive a oportunidade de escrever isso a ele. Eu tenho uma certa amizade com o Vanderlei, escrevi a ele, comentei o livro Lírios da Esperança, que é romanceado, falando de um hospital na espiritualidade, que teria sido fundado por Eurípides Bassadufo, para atender espíritas desencarnados. Olhem a coisa, hein, gente? Para espírita desencarnado, porque diz que espírita vai perturbado para o mundo espiritual. Né? A gente não vive a doutrina, não coloca em prática os princípios, isso traz perturbação. Você desencarna, vai precisar de ajuda. Vai para o hospital lá do Eurípides Bassanufo. É, tudo bem, eu acho que deve existir hospital para atender espírita, como tem para atender católico, evangélico, né? Porque nem sempre nós conseguimos viver segundo os princípios doutrinários, e isso traz desajustes. Agora, no livro que eu tive a oportunidade de ler, eu disse a ele que ia ler e comentar, escrevi a ele, inclusive, eu vi algumas coisas ali que eu achei meio complicadas. Por exemplo, sutilmente é uma ideia de que o movimento de unificação não é bom para o Espiritismo. Sutilmente é a ideia de que não se deve ter uma disciplina mediúnica muito rigorosa, que isso pode prejudicar o processo mediúnico. Há uma cirurgia que é feita num espírito para retirar um corpo ovoide. O corpo ovoide é apresentado por André Luiz, né, no livro Libertação. Ele nos dá uma ideia de espíritos que perderam a forma perispiritual e foram reduzidos a uma forma de ovo, como se fosse uma cabeça apenas, mas uma forma ovoide. E André Luiz diz que muitas vezes essas entidades são ligadas psiquicamente a pessoas que os espíritos querem perturbar. Então a pessoa passa a assimilar as ideias, as impressões, as sensações daquele espírito que está como que prisioneiro numa forma reduzida. Então, no processo obsessivo, isso pode acontecer. Agora, lá tem um processo de cirurgia. O espírito é cirurgiado e tira-se um ovoide que estava nas suas entranhas. Eu acho isso muito esquisito, porque o que André Luiz passa para nós é que é uma ligação psíquica, e não que o cidadão assimila que é colocado nas entranhas do cidadão. Como é que ele entrou lá? Não? É um negócio meio complicado isso. Eu estou falando isso porque eu falei para o Vanderlei também. Vanderlei, eu acho que você precisa pensar bem a respeito dessa questão. Tudo bem, passei para ele as ideias, aquilo que eu achei que no livro não é compatível com a doutrina, Agora, não tenho restrições a outros livros, como Laços de Afeto, que eu acho um livro notável, um livro que deve ser estudado, inclusive, por grupos mediúnicos dentro do Centro Espírita, tudo bem. Agora está o problema. Médium precisa muito cuidado. Os médiums, de modo geral, principalmente aqueles que começam a fazer sucesso, porque Kardec deixa bem claro que o processo obsessivo atinge até os eleitos, né? Podemos dizer assim, aqueles que têm grandes tarefas, de repente o cidadão pode ser envolvido pelas sombras. Nós temos um exemplo marcante, lamentável, mas marcante no movimento espírita, que é o Valdo Vieira. O Valdo, grande potencial mediúnico, poderia ser um continuador da obra de Chico, ele tinha um potencial extraordinário, um médium extraordinário, morando com Chico Xavier. De repente foi envolvido pelas trevas e acabou se afastando, cansou de trabalhar como médium, começou um movimento aí que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Eu acho que o fracasso deste médium é uma advertência severa para os médiums de um modo geral, principalmente aqueles que estão fazendo um trabalho aí, que está tendo alguma repercussão, é preciso cuidar. Porque senão o cidadão se torna de inspiração das sombras e se torna um novidadeiro no movimento espírita, com supostas revelações que apenas trazem perplexidade e confusão no movimento espírita. No livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, o autor nos informa que desde os primórdios da vida, com o protoplasma, até o homem, transcorreram 1,5 bilhão de anos. A ciência comprovou, por datação geocronológica, método indiscutível no meio científico, que a vida mais antiga, uma bactéria até agora conhecida, data de 3,5 bilhões de anos. Como o senhor vê essa discrepância? Essas informações que vêm da espiritualidade, nós temos que ver o problema da filtragem mediúnica, né? E às vezes os próprios espíritos que trabalham no oferecer esses conhecimentos, eles não têm uma visão total da verdade. Nós temos no meio espírita a mania de achar que o espírito é dono da verdade. O cidadão morreu, ele sabe tudo. Haja vista as consultas que nós temos nos centros espíritas, né? Tem centro espírita que faz consulta ainda. O cidadão vai lá, forma uma fila. Lá em Bauru tem um centro que eles postam-se 5 médiums, fazem 5 filas e vão lá conversar com o espírito. E vão perguntar sobre negócios, sobre assuntos particulares, problemas sentimentais, né? E os espíritos que estão ali acabam falando abobrinhas, né? O espírito está totalmente por fora. Porque espírito superior, espírito bem orientado, ele não vem para um trabalho dessa natureza. Ele tem coisas mais importantes para fazer. Então o pessoal vai, o espírito fala abobrinha, acaba falando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Por que as pessoas fazem isso? Por que vão atrás? Por que pedem orientação? Porque acham que o espírito é o dono da verdade, que ele sabe tudo. Que a morte seria um banho lustral que daria o conhecimento da verdade ao espírito. Isso não acontece. Lá em Bauru, nós tínhamos uma firma cujo dirigente espírita frequentava uma reunião mediúnica e pedia orientação financeira para a sua firma ao espírito. E o espírito orientava, faz isso, faz aquilo, não faz assim, vai por aqui, por ali. Resultado, a firma foi a falência. O que demonstra que o espírito não entendia nada de finanças, né, gente? A gente precisa cuidado com isso. Agora, a gente pega esse movimento todo, esse trabalho feito por André Luiz, nesse detalhamento, né, de números, por exemplo, pode ser que na época em que o livro veio a lume, se não me falha a memória, foi na década de 50, o próprio conhecimento da espiritualidade a respeito do assunto, nas proximidades da Terra, aqui mais perto de nós, ainda fosse escasso também. Então ele deu um número ali, que era um número que existia na época. Agora, de repente, a ciência aqui da Terra avança, diz, não, o número é outro. Não, tudo bem, eu não vejo problema nenhum nisso. Nenhuma contradição. André Luiz reportou-se ao conhecimento que ele tinha, os que o assessoravam, tinham naquela época. Volto a lembrar, o espírito não é dono da verdade, não, gente. O espírito é um homem desencarnado. Aliás, Kardec adverte isso. Que o fato dele reconhecer que espírito é homem desencarnado é que o levou a enfrentar a problemática das informações equivocadas do mundo espiritual, que vinham da espiritualidade. Porque senão, ele diz, eu me decepcionaria. Mas a partir do momento em que eu senti que espírito desencarnado é um homem desencarnado com todas as suas limitações, ele não tem uma visão abrangente da verdade, então por aí tudo bem. Dizer da tese em biogênese, da reencarnação de ovoides em gestações que podem resultar em abortos espontâneos, para ajudar a reconstituição do perispírito, como em livros como Ícaro Redimido? Eu não li esse livro, Ícaro Redimido, mas admito que é uma possibilidade, né? Eu pego o corpo ovoide, ele vai para um processo reencarnatório para fazer uma reconstituição perispiritual. Talvez em virtude dos seus problemas, dos seus desajustes, o corpo em formação não resista à presença de um corpo ovoide num processo reencarnatório e acabe por acontecer o aborto. Mas isso pode ser o princípio de uma ajuda para a formação de um novo perispírito. Embora a formação do perispírito possa ocorrer no mundo espiritual, o espírito não tem necessariamente que reencarnar para formar um novo perispírito. Então a gente vê no processo mediúnico ideias de espíritos que são atendidos na espiritualidade e lá se faz uma recomposição perispiritual, sem a necessidade da reencarnação. O que não invalida também essa tese, pode ser que tenham optado por promover um princípio de reencarnação para ajudar a recompor o perispírito. Tudo bem. O que vem primeiro, o pensamento ou a vontade? Não, eu entendo que o exercício da vontade já é fruto do pensamento. E o que vem primeiro, na verdade, é o sentimento. Isso está na obra da codificação também. É o sentimento que determina o que nós pensamos e é o sentimento que faz com que exercitemos a vontade. É o que nós sentimos que nos motiva, é o que nós sentimos que nos orienta. O pensamento é apenas uma manifestação do sentimento. Daí a necessidade de melhorarmos o sentimento, né? De cultivarmos valores como o respeito pelo próximo, o amor pelo próximo, tudo aquilo que Jesus ensinou, porque é isso, no empenho, por melhorar o nosso coração, que isso vai repercutir no nosso cérebro para a mudança das nossas ideias. Qual sua opinião sobre campanhas de sócios e trabalhadores? É indevido pedir, mesmo que só de vez em quando, agasalhos, alimentos ou que as pessoas se associem à casa espírita? Kardec não convidou as pessoas para ajudarem a sociedade parisiense de estudos espíritas em sua época? Eu acho uma coisa lamentável. Não sou contra, não, hein? Vejam bem, não sou contra que se faça um almoço beneficente, uma campanha de sócios, uma programação qualquer para arrecadação. Eu digo que acho lamentável porque não deveria ser necessário isso. Você tem que fazer um almoço beneficente, o espírita que frequenta o centro, ele deveria ter a consciência de que ele precisa contribuir para a casa espírita. Como é que funciona uma casa espírita? Como é que se faz um trabalho assistencial? Como é que o espiritismo, o centro espírita cumpre as suas atribuições? Ele tem que ter uma arrecadação. Então não deveria haver necessidade de apelo nenhum, de promoção nenhuma. O espírita que frequenta a casa espírita tem a obrigação de contribuir. Esse problema foi resolvido pelos nossos irmãos evangélicos, que, lembrando princípios da Bíblia no Velho Testamento, reinstituíram o dízimo, né? Dízimo é uma beleza, porque você é obrigado a contribuir com 10% para a instituição. 10% do que você ganha. E a coisa é colocada de uma tal forma que o cidadão se sente na obrigação, porque é o dinheiro de Deus. Eles dizem, se você não der 10%, você está roubando Deus. Porque esse dinheiro é de Deus, você tem que dar para a igreja. Eu até sugeri a um companheiro dirigente, falei, e se a gente fizesse isso, hein, gente? Vamos instituir o dízimo, o dinheiro de Deus no centro espírita? Beleza, a gente ficaria rico, né? A casa espírita ficaria rica. Mas sabemos que não podemos fazer isso. As doações, as contribuições têm que ser espontâneas. Eu não posso cobrar. Não, você tem que pagar o dinheiro de Deus, até porque esse dinheiro não é de Deus. É dinheiro para atender o dirigente, a casa, os interesses de um movimento. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que ter a consciência, e essa consciência deve ser passada pelos dirigentes, através de jornais, através de palestras. Gente, nós temos a obrigação de contribuir. A casa espírita tem despesas, e essas despesas têm que ser pagas pelos espíritas. Se você se liga ao espiritismo, se você é beneficiado, se você tem esclarecimento, Se a sua vida melhora, você tem a obrigação de ajudar para que o Centro Espírita funcione. Amanhã começa um trabalho assistencial que eu acho que toda a casa espírita deve ter, porque o trabalho assistencial é a prática da orientação doutrinária. Então o espírita começa a frequentar o centro, a gente fala para ele, você tem que trabalhar, fazer alguma coisa pelos semelhantes, você tem que participar nas vidas da caridade, mas eu vou fazer aonde isso? Aí o Centro Espírita cria uma casa assistencial, vai fazer atendimento de periferia, e nós vamos dar ao frequentador a possibilidade dele exercitar a caridade. Agora, os frequentadores, de um modo geral, têm que estar conscientes de que esse trabalho vai ser sustentado pela casa espírita, e a casa espírita tem que ser sustentada pelos frequentadores. Eu acho que esses apelos têm que ser feitos, nós temos que conscientizar as pessoas. Ah, mas você vai fazer de público? Aí vai fazer como? Tem que ser de público. Nas reuniões públicas, tem que ter um espaço ali para a gente comentar o assunto, para as pessoas sentirem que tem que contribuir para que o Espiritismo possa, para que a Casa Espírita possa cumprir as suas funções. Sobre o batismo de filhos espíritas que são casados com não espíritas, se o cônjuge ou familiares querem o batismo, ceder e proceder batizado, convencer os familiares, como? Quais argumentos? Aí é uma questão complicada. A esposa é católica, o marido é espírita. Ela quer batizar, faz parte da sua religião, da sua maneira de ser. Ela entende que se o espírito, o filho não for batizado, vai ser um pagão, isso não é bom, aquela história toda da igreja. Então, tudo bem, batiza. Qual o problema? Porque o cônjuge é católico. Então, ela é católica, ela sente que isso é importante, batiza. Não vejo problema nenhum. Amanhã o cidadão vai se casar com uma católica. Ah, eu não entro na igreja, em casamento nenhum. Mas peraí, meu filho, você está casando com uma católica. Isso faz parte da doutrina dela. Ela acha que é importante receber a bênção do sacerdote. Ela tem que se casar na igreja. E por que você não vai se casar? Não, porque eu como espírita não entro em igreja. Isso é intransigência. Nós não podemos ser intransigentes. Antigamente isso acontecia muito no meio espírita, essa intransigência. Não, não vou casar. Mas peraí, meu filho, você não está casando com uma católica? Isso não faz parte da religião dela? Então você tem que ir. Então não se casasse com ela. Casa com uma espírita. Essa questão de casar com gente de outra religião, nós não podemos criticar, porque faz parte, às vezes, do planejamento de vida da pessoa. Os dois planejaram se casar, mas de repente um aqui é católico, outro é espírita. Não há problema nenhum. Só que isso deve ser muito bem conversado. Conflitos que a gente vê envolvendo religião nos casais é porque não conversaram antes. As senhoras que frequentam o centro lá à tarde vão a reuniões mediúnicas e elas vão escondidas do marido, porque o marido não deixa. Então a mulher fala que foi na manicure, foi fazer alguma coisa e vai para o centro espírita. Por quê? Porque o marido não quer, o que eu acho um absurdo, né? Um absurdo. Quer dizer, a mulher não tem liberdade de consciência de frequentar a sua crença. Não, o marido não quer. Mas peraí, o marido manda na consciência da mulher? Na sua consciência religiosa? O marido não tem razão. Né? O marido dessa natureza é um homem complicado. Agora, isso poderia ser evitado se os dois tivessem conversado antes do casamento. Muitas vezes eu sou procurado por jovem ou espírita, o jovem espírita ou a jovem espírita. Ah, eu vou casar, ele ou ela é da outra religião, como é que eu faço? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas converse antes a respeito. Discuta como vai ser o casamento. Vamos discutir. Por exemplo, quem vai educar os filhos? Ah, vai ser o pai ou a mãe? Vai educar no espiritismo ou vai educar no catolicismo? Como é que é? Converse isso, você tem que conversar antes de casar, não é resolver depois. Alguns casais falam, não, vamos deixar os filhos crescerem e depois eles escolhem. Isso é um crime que se comete contra os filhos. A educação religiosa tem que ser desde pequeno. Aquele ditado que diz que se torce o pepino de pequeno é verdade. Você tem que orientar o espírito desde pequeno, levar para a religião, atividade religiosa. Ah, mas lá na minha casa eu vou me casar, a jovem é católica, eu trabalho, vivo fora, ela que vai cuidar dos filhos. Deixa que faça para o catolicismo, não faz mal. É preferível que seja católico do que não ter religião. Mas isso tem que ser conversado. Olha, eu sou espírita, diz a jovem. e nós vamos casar, eu vou continuar frequentando o Espiritismo, eu quero educar os filhos porque eles vão ficar sob a minha responsabilidade maior, eu quero levar para o Espiritismo, tudo bem, né? Tem que discutir esses assuntos. Discutir só não, botar no papel, assinar, pegar testemunha, firma reconhecida, é... Porque o que é tratado, gente, não é caro. Depois você apresenta, ah, nós não tratamos isso, então não tem discussão. Foi tratado, está aqui, está registrado. Os problemas que surgem para casais que não têm a mesma religião é porque não conversaram sobre o assunto. Não tem que conversar antes. E amanhã a esposa é católica, tem o filho, é que ela batizar, deixa que batize. É a religião dela. Isso deveria ter sido já conversado antes do casamento. Que dizer da frase, casa que muito cresce, o amor desaparece? As casas não podem ser grandes? Você conhece o caso, o tamanho da preguiça de Chico Xavier, Adelino de Silveira, onde Chico recomenda a um trabalhador construir uma casa grande, de preferência de 2 andares? A solução não seria implantar grupos de estudo, como ES, estudo, evangelho, etc., como se fossem várias casas espíritas sob o mesmo teto, promovendo a integração e fraternidade, como Kardec preferia, pequenos grupos, ao invés de uma grande assembleia? É, vejamos bem que Kardec, na sua época, quando ele fala em grupos pequenos, ele está se reportando ao estudo doutrinário, se reportando à prática mediúnica. A gente sabe que grupo mediúnico tem que ser pequeno, no máximo aí 20 pessoas, por uma questão de harmonização do ambiente. O ambiente tem que ser harmonizado. E é mais difícil harmonizar 30, 40 pessoas do que harmonizar 20 ou 15 ou 10, né? Um grupo pequeno. Quanto menor o grupo, mais fácil fazer a harmonização. Ele vai funcionar menor, vai funcionar melhor. Agora, isso não significa que nós não possamos ter uma grande casa espírita, porque a casa espírita, quando cresce, isso demonstra a eficiência dos dirigentes. Por que uma casa espírita cresce? Porque os dirigentes são eficientes, estão fazendo um bom trabalho, as pessoas estão interessadas, procuram. E o que a gente faz na casa espírita é exatamente isso. No desenvolvimento de trabalhos, nós temos pequenos grupos. O Amor e Caridade em Bauru é um centro enorme, eu considero ele um dos maiores centros hoje do Brasil. Nós temos lá perto de 900 voluntários, nós temos 72 grupos mediúnicos, 72 que funcionam de manhã, à tarde, à noite, em todos os dias da semana. Temos 7 casas de atendimento de periferia, creche, albergue. Agora, em cada setor de trabalho, nós temos um grupo pequeno que trabalha. Então vejam bem, os grupos vão se dividindo, vão trabalhando, realizando o seu trabalho. A casa é muito grande, mas nós temos muitos grupos trabalhando, seguindo a própria orientação de Kardec. Então não há pecado, não há problema nenhum em a casa espírita crescer. É eficiência do dirigente. Agora, ela vai se dividindo, no bom sentido, em dezenas de grupos, o pessoal vai trabalhando, vai desenvolvendo atividade, não há problema nenhum. No outro dia, algum tempo atrás, um confrade me procurou e falou assim: Richard, você tem que dar um jeito. Mas o que está acontecendo? O centro, ele tem que parar de crescer, não pode. Cada dia vem mais gente aí para o centro, não pode, isso está errado. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Que põe uma tabuleta na porta do centro? Não aceitamos novos frequentadores? Isso é normal, meu filho. Se a casa espírita realiza um bom trabalho, ela vai receber um número cada vez maior de pessoas, não há problema nenhum. O que nós temos que fazer é dar serviço para esse povo, né? A serviço, invente atividades, desenvolva atividades, dê serviço, isso é que é importante. Mas o crescimento é ótimo. Teremos um número cada vez maior de pessoas participando do movimento espírita. Poderia nos dar um esquema para organização de um grupo mediúnico iniciante? Como proceder? Lá no Amor e Caridade, ninguém vai para a prática mediúnica sem frequentar um curso. Eu acho que isso é básico. Nós temos um curso de 2 anos. 2 anos. Primeiro ano, só estudo da doutrina. Segundo ano, estudo da mediunidade. Final do segundo ano, aquele grupo vira um grupo mediúnico. Por isso que nós temos 72 grupos mediúnicos. Entendo que tem que funcionar assim para que o grupo trabalhe bem. Faz o estudo de 1 ano... Um ano de mediunidade, no final, vira um grupo mediúnico. Às vezes nós começamos com 100 pessoas, no final do segundo ano, o grupo está reduzido aí a 20 pessoas, né? Porque as pessoas não são perseverantes. Isso é comum acontecer. Daí vira um grupo mediúnico. E com isso, todo ano nós estamos incluindo 2, 3 grupos mediúnicos, né? Vai, forma o grupo. Pessoal, e já com o horário definido. Agora, por exemplo, no mês de março, eu vou começar um estudo, que é o estudo de Espiritismo e Mediunidade, o curso, no horário das 5 horas da tarde. É interessante, é um horário, a pessoa fala assim, mas em plena quarta-feira, às 5 horas, vai, gente, vai, já tem mais de 100 inscrições. Porque para muita gente esse horário é bom. Assim como nós temos horário das 14 horas, temos horário das 9 horas no sábado, horário da tarde no sábado, horário das 18 horas no domingo. É interessante, sempre vai haver gente para a qual aquele horário é conveniente. Então fazemos o estudo de 2 anos. Depois de 2 anos virou o grupo mediúnico. Não sou favorável a formar o grupo mediúnico. Ah, vamos pegar um grupinho aí, a gente já se reúne, vamos começar a estudar, já tem alguma manifestação, tem um médium aí. Não, eu acho que o processo de harmonização do grupo, ele envolve tempo, estudo, participação. Isso em 2 anos a gente prepara bem um grupo para que seja um bom grupo mediúnico. E não um grupo que foi formado aí às pressas, sem cuidado, que a coisa não vai dar muito certo. Pode-se dizer que as pressas nas reuniões espíritas, no início e no término, constituem um ritual? A reencarnação é um dogma? A reencarnação é um dogma, sim. Kardec fala isso em O Livro dos Espíritos. Ele refere-se várias vezes à reencarnação como dogma. Mas vejamos bem, o dogma espírita é diferente de um dogma católico, por exemplo. O dogma espírita, ele tem caráter de ciência espírita. Assim como nós temos na ciência os dogmas, a lei de gravitação universal, por exemplo, é um dogma. Ninguém discute a lei de gravitação universal, porque ela foi suficientemente demonstrada. Desde a formulação por Newton, ela foi comprovada, não há discussão, é um dogma científico. Demonstrado claramente. E a reencarnação é um dogma espírita demonstrado claramente também. Através do estudo científico, né, nós temos na área da ciência espírita, os pesquisadores do passado, o próprio Kardec, demonstrando claramente que a reencarnação é uma realidade. Então é um dogma fixado na capacidade de raciocinar em torno do assunto e que foi suficientemente demonstrado, né, há evidências a respeito da reencarnação. Então se transforma num dogma espírita, não há problema nenhum. Agora, um dogma como, por exemplo, das penas eternas, daí, peraí, é um negócio discutível. Como é que se sabe que o cidadão vai sofrer eternamente? É porque o teólogo formulou essa ideia. Peraí, isso daí é uma especulação. Não posso aceitar um dogma especulativo. Uma ideia que se desenvolveu, não há prova nenhuma. Qual a prova que nós temos de que existem as penas eternas? Não há prova nenhuma. Então, dogmas católicos, que são geralmente especulativos, daí não dá para aceitar. Agora, dogmas espíritas, como o princípio da mediunidade, por exemplo, é um dogma, existe a mediunidade, todo mundo é médium, isso está suficientemente demonstrado. Com relação à oração, ao início e ao encerramento da reunião, não é uma atividade ritualística, tanto é que não existe nenhum formalismo de repetição de palavras ou de alguma prática, a utilização de objetos, não. Espontaneamente alguém levanta e pede a proteção do mundo espiritual, é uma forma de preparar o ambiente para aquilo que vai acontecer. Então, o dirigente que faz a prece, ele é como que o regente de uma orquestra que está afinando os participantes através da oração. É a concentração, a comunhão de pensamentos que alguém vai puxar, formulando a oração, para harmonizar o ambiente e permitir, principalmente na reunião mediúnica, que se faça um bom trabalho. Depois, ao encerramento, é o agradecimento, né? Nós devemos ser gratos à espiritualidade pelos benefícios que recebemos. A prece é simplesmente um agradecimento pelo que aconteceu. Não tem nada de prática ritualística. E nós sabemos que Jesus usava a oração em múltiplas circunstâncias, né? Quem nos ensinou praticamente a orar foi Jesus. É certo os trabalhadores espíritas mais antigos na casa têm prioridade de fazer o que querem na casa espírita, discriminando e prejudicando os trabalhos dos trabalhadores mais novos? E quanto aqueles trabalhadores que se sentem prejudicados? Você tem a dizer sobre isso? É, infelizmente, é que eu falei, esse problema do personalismo existe no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, em todo lugar existe. Então é difícil, numa casa espírita você está lidando com pessoas de idade que já tem um comportamento cristalizado, é um negócio complicado. A gente tem que ir devagar, né? Às vezes temos que esperar que o cidadão desencarne. Se ele é idoso, deixa ele desencarnar lá para a gente mudar a coisa, né? Procurar fazer a coisa diferente. E eu enfrentei esse problema quando comecei a frequentar o Amor e Caridade lá em Bauru. Eu era muito jovem ainda, comecei, entrei para a diretoria com 21 anos. Numa diretoria, o pessoal mais novo lá tinha 60 anos, né? Pessoal idoso. E eu não tinha vez na diretoria, né? Minha ideia lá era zero. Mas o que aconteceu? Eu fui assumindo funções dentro do centro. E já comecei naquela época a ter contato com o movimento espírita, trazia muitas ideias, sugeria ideias, agarrava o trabalho. Eu desde cedo me habituei a arregaçar as mangas e fazer o trabalho. Então o que aconteceu? Com o tempo eu fui assumindo uma postura ali de uma certa importância dentro do centro. Eu comecei a ser respeitado pelo trabalho que realizava. A partir dali eu consegui mudar muita coisa, sugeri muitas mudanças e o próprio pessoal da velha guarda começou a respeitar as minhas iniciativas, porque eu estava mostrando serviço. Né? Então é isso que eu digo sempre para as pessoas que querem mudar o centro, que acham que o centro está desenvolvendo determinadas atividades não muito compatíveis com a doutrina, que o pessoal é personalista, que o pessoal não dá chance. Mostre serviço, assuma funções simples. Cresça dentro dessas funções e você, com o tempo, vai ter condições de mudar as coisas, né? E quando você ficar velho, lembre-se do que fizeram com você e não faça com aqueles que estão chegando, né? Seria por aí. É, só uma perguntinha, ainda falta muito? Realmente ainda falta umas 8 para 10. Porque eu já estou dando prego aqui, hein, gente? Mais uns 15 minutos? Mais uns 15 minutos, pode ser? Então, vocês me dão licença, eu vou sentar. Sim, eu vou sentar. Quantas perguntas você acha que é? Não, 8 perguntas, uma... Agora eu vou responder rapidinho, hein? Vamos terminar logo. Tem mais água aqui, ó. Tem aqui, tem. Dizer do excesso de disciplina nas casas, rigorosíssimas com horário e assiduidade, alguns até afastam as pessoas, sem nem perguntar qual o problema que ela possa estar passando. Há casas que fecham as portas após o horário do início das palestras. Não se estaria colocando a disciplina antes do amor? O conceito de Emmanuel, disciplina, presença, não foi dirigido especificamente para o Chico, que já era todo amor e bondade? É, a disciplina é importante, né? Isso é muito enfatizado, Emmanuel enfatizou para o Chico, é importante a disciplina. Mas excesso de disciplina também complica, né? A gente precisa tomar cuidado. A pessoa leva tudo rigorosamente, horário para terminar a reunião, não pode passar um minuto. Eu ainda ontem comentava a respeito do assunto lá no seminário. Já houve caso de eu falar num centro espírita, e, de repente, passou 2 minutos do horário normal de encerramento, me passa um bilhete. Agora, imagine, eu estou fazendo a palestra, estou concentrado naquilo que eu estou falando, não estou falando abobrinha, porque estudei aquilo que ia falar, tem uma sequência, tem começo, meio e fim. Começa que eu já me quebra a concentração, né? Vem um bilhete, ó, está na hora de terminar. Daí é o cúmulo da indelicadeza, né, gente? É que você convida um expositor... E de repente, porque ele passou 1 minuto, 2, você manda um bilhete para ele parar de falar. Isso daí eu acho o cúmulo da indelicadeza. Quer dizer, esse rigor absurdo. Não, não pode passar 1 minuto, 2, o horário tem que terminar. A gente acaba complicando. É o que eu digo, excesso de disciplina leva à intolerância, à intransigência. E a pessoa acaba fazendo a coisa errada. Então vamos ter disciplina assim. Por exemplo, se um médium chega um dia atrasado à reunião, vamos deixar entrar. Chegou a segunda vez, vamos deixar entrar, conversemos com ele, olha, você precisa cuidar. A gente precisa ter, eu estou com um problema em casa, tudo bem, mas faça força para vir no horário. Veio uma vez, duas, três, daí sim, olha, não dá, você, a reunião tem uma disciplina, tem que ter horário, a gente tem que chegar antes da reunião, não é depois de começar. Então pode-se até pensar em, olha, por enquanto você faz uma pausa, quando você tiver melhores condições para vir no horário. Mas isso depois de deixar passar uma vez, duas, três, orientar a pessoa, procurar acertar as coisas com ela. Quando você leva a coisa a ferro e fogo, você vai criar embaraços para o próprio funcionamento do trabalho. Que dizer de estados onde se cobram pela entrada em eventos espíritas, mesmo que somente em espaços alugados, destinados ao público leigo, fora das casas espíritas, não se consegue realizar assim mais eventos e se divulgar mais a doutrina? Não seria uma solução distribuir cortesias para os que desejam e não podem adquirir? Ou fazer também eventos gratuitos em outros dias ou locais abertos ao público? Ou não pedir entrada dos que não pagaram? Você conhece os resultados desses estados? Mas aí é uma questão complicada, que tem sido muito criticada no meio espírita, mas eu até entendo a postura de quem faz uma programação, por exemplo. De repente você faz um congresso estadual, faz um seminário numa cidade, e você convida expositores que vêm de outros estados, que vêm de avião, você tem que arranjar hospedagem, às vezes na cidade não há esse hábito de hospedar em casa, você tem que mandar para o hotel, tudo isso daí custa dinheiro. Isso não é de graça. E quando se cobra um ingresso, quando se estabelece uma cota, que geralmente é uma coisa mínima, não é uma coisa exorbitante, não há intenção de lucro, ninguém está querendo tirar lucro. A intenção é de pagar as despesas. Hoje, para alugar, por exemplo, um recinto grande aí, para abrigar uma quantidade grande de pessoas que vai participar, aquilo custa dinheiro, custa caro. Então, se você tem 2.000 pessoas que vão participar, se cada uma der R$30, por exemplo, você vai ter o dinheiro suficiente para cobrir as despesas daquele evento. Eu não vejo problema nenhum nisso daí. Agora, se eventualmente tem alguém aí que tem grande vontade de participar, não tem dinheiro, eu tenho certeza que se procurar o dirigente, aquele que está encarregado da disciplina da realização, e explicar, ele vai deixar a pessoa frequentar. Porque as pessoas falam assim, mas você vai cercear o acesso de quem não tem dinheiro para pagar. Tudo bem, se você fizer de graça, você não vai fazer, vai dar na mesma, né? Se você não cobrar para que o evento possa ser realizado, o evento não vai acontecer, então é pior. Agora, quem não tem condições para pagar, se não conseguiu aí um ingresso gratuito, tem o Centro Espírita, tem as obras doutrinárias, né? Não é uma coisa que vai perturbar a pessoa, porque de repente ela não pôde comparecer a um conclave dessa natureza. Podemos carregar por várias encarnações os erros cometidos numa única encarnação? Por exemplo, nesta encarnação tenho uma convicção de que estou fazendo tudo certo, sem vícios, combatendo tenazmente os defeitos e praticando a caridade. Será que na próxima serei mais feliz? Aí a pessoa está condicionando a felicidade ao fato de pagar as suas dívidas. Eu acho que é um engano aqui. Todos nós estamos pagando dívidas, o nosso passado é negro, nós temos muitos comprometimentos de vidas anteriores, não vamos pagar só nesta vida, vamos ter muitas vidas para pagar. Mas não confundamos o fato de você estar sofrendo, pagando dívidas, com o fato de você ser infeliz. Porque o pagamento das dívidas, as dificuldades, os problemas, são imposições da vida. Agora, a felicidade é uma construção pessoal. Depende da maneira como nós encaramos a nossa vida. Eu posso ser perfeitamente feliz, embora carregando uma cruz pesada, embora enfrentando 1.000 problemas. Porque eu me realizo intimamente com a prática do bem, com a compreensão a respeito dos propósitos da vida, eu posso criar condições para ser feliz, e não dependendo do fato de não sofrer. Se alguém está esperando não sofrer para ser feliz, você não vai ser feliz nunca, porque o sofrimento é próprio da Terra. Já começa com o fato de usarmos um corpo, que é uma vestidura, uma armadura que inibe as nossas percepções espirituais, que precisa ser sempre tratado, que tem sempre problemas, que vai apresentar sempre deficiências. Então, se a pessoa está esperando pela saúde integral, E pelo fato de tudo correr ao seu bel prazer, de conformidade com os seus desejos e conveniências, você não vai ser feliz nunca. Nós temos que ser felizes apesar das dificuldades e dos dissabores da vida. Aquilo que eu comentei na palestra de ontem, que é um dito comum, né? A felicidade não é uma estação na viagem da vida. Você não pode esperar acontecer essa coisa ou deixar de acontecer aquela para ser feliz. Felicidade é uma forma de viajar, depende de nós. O que é céu e inferno, segundo a doutrina espírita? A gente falou em felicidade. Bem, como ensinava Jesus, é um estado de consciência. Né? Onde eu estou, eu posso estar no céu ou no inferno, depende do que vai dentro de mim. É sempre um estado de consciência. Acho que foi em relação a uma pergunta que foi feita logo inicialmente. Há um livro de Manuel Filomeno, Painéis da Obsessão, Obsessão e Loucura, onde é narrado um pacto no mundo espiritual. Vê-se a necessidade do reencarnante e da parturiente que morreu grávida daquela atitude. Não se fala no livro de procriação e espiritualidade, mas de um parto que foi tão esperado no plano físico. É este o entendimento? Sei lá, eu não consideraria isso um parto. Acontece o seguinte, a gestante, ela tem o espírito jungido ao seu psiquismo. Né? O processo é o seguinte, o espírito se junge, se liga à constituição psíquica da mãe, a um entranhamento e a partir dali ele influencia o embrião para ser desenvolvido. Se a mãe vem a falecer num acidente e o embrião e o filho também no seu ventre, ela vai para o mundo espiritual com o espírito ligado à sua constituição psíquica. Então, o que vai acontecer? Os espíritos vão fazer esse desligamento. Eu não situaria isso como um parto, nem como uma cirurgia. Simplesmente, através de recursos magnéticos, eles vão fazer o desligamento. Se no livro de Manuel Filomeno estão apresentando como se fosse um parto, né, que sai das entranhas da mãe, isso para mim soa esquisito. Eu não sei, eu não conheço o livro, não posso dizer nada a respeito. No meu entendimento, a gestante vai com a criança, jungida a ela, e através de operações magnéticas, ela vai simplesmente ser desligada da mãe. Né? Por aí. Que dizer das federativas que também são centros espíritas, como campo experimental, não sendo exclusivamente órgãos federativos? Se se mantém os trabalhos federativos em ordem, qual o problema de se ter mais uma casa espírita? Não é bom ter mais um ponto de luz no planeta? Uma federação poderia desenvolver um trabalho mediúnico, ou fazer uma reunião doutrinária, ou desenvolver uma atividade assistencial? Poderia, eu não vejo inconveniente nenhum, desde que ela não perca de vista que a sua função primordial é a orientação do movimento espírita, é o trabalho de unificação. Então, digamos que ela vai dedicar aí 90% do seu esforço pela unificação, cuidando das casas espíritas, da orientação, tudo aquilo que nós conhecemos. E 10% lá vai fazer um trabalho assistencial, uma reunião mediúnica, não vejo problema nenhum, desde que ela não perca de vista a sua função primordial. Dentro de sua experiência de 50 anos de doutrina espírita, indica um roteiro seguro de obras a serem estudadas, levando-se em conta o grande oceano literário espírita. Olha, eu fiquei assustado agora, 50 anos. E por incrível que pareça, é verdade. É verdade que eu comecei. Eu sou de família espírita. Tive a felicidade de nascer num lar espírita. Os meus pais eram médiums. Frequentei lá o Amor e Caridade desde pequeno. Mas eu posso considerar que comecei realmente a participar com 21 anos. Né? Estou com 71, fazem exatamente 50 anos. Eu comecei uma participação, para valer mesmo. Agora, como sugestão de leitura, essa questão de sugestão de leitura é um negócio um pouco complicado. Eu sempre comento com o pessoal lá no centro, aqueles que fazem a entrevista, você não pode, por exemplo, dar o Livro dos Espíritos para quem está chegando se a pessoa não for habituada à leitura. E nós não podemos esquecer que apenas 10% da população brasileira, esse é um elemento estatístico, Apenas 10% dos brasileiros leem um livro por ano, o que significa que 90% dos brasileiros não leem nenhum livro por ano. E sem dizer aqueles que não leem um livro em ano nenhum da vida, né? Que acontece com a maioria. Então, como é que você vai pegar o livro dos Espíritos e vai dar para uma pessoa que não está habituada à leitura? O livro dos Espíritos, ele foi escrito na França, numa época em que Paris era a cidade luz, centro cultural da humanidade. Embora Kardec tenha sido um homem simples no escrever, é uma linguagem erudita, não há dúvida nenhuma. É uma linguagem difícil para quem não está habituado. Então, nunca dê o livro dos Espíritos a quem não está habituado à leitura. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que no meio espírita é um recurso mágico, não acho gozado, o pessoal dá o Evangelho e fala, ó, quando você tiver em dificuldade, abra o acaso, vem uma mensagem para você, põe a mão no Evangelho, faça uma prece, você vai ver que você vai ser beneficiado. É um recurso mágico, o Evangelho segundo o Espiritismo, para as pessoas é recurso mágico. No outro dia um confrade falou, você sabe que às vezes eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e vem uma mensagem ali que os Espíritos prepararam para mim, não está no Evangelho. Eles fazem aparecer, porque depois eu procuro e não acho mais. Mas é incrível, né? Eu acho isso incrível. Mas o Evangelho é um recurso mágico. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo é uma linguagem erudita. Quem não está habituado à leitura não vai ler. Então a gente tem que dar uma literatura mais simples para quem está chegando. Eu até vou fazer uma propaganda de um livro meu agora, né? Porque eu escrevi um livro, que por sinal é um dos meus livros mais vendidos, já vendeu mais de 100 mil exemplares, que é Uma Razão para Viver. Eu escrevi esse livro como um livro de iniciação para quem está chegando no Centro Espírita. O livro tem histórias, né? História, a melhor forma de você pegar a atenção do povo é a história. Histórias simples, né? Bem sugestivas, enfocando tudo aquilo que interessa a quem está chegando na Casa Espírita. E ao final de cada capítulo, como orientação. Então, lá, normalmente, os entrevistadores, quando é alguém que está chegando, que não é habituado à leitura, dá o livro Uma Razão para Viver. Agora, é lógico que o cerne da doutrina, a base fundamental, está nas obras da codificação, não há dúvida nenhuma. Agora, para o meu gosto pessoal, além das obras da codificação, se vocês me perguntarem o que é a sua preferência na literatura espírita, para mim, tranquilamente, não tem nada melhor, tirando a codificação, que é a base, do que a obra de André Luiz. Aquilo é uma maravilha, gente. André Luiz, o que Kardec fez em síntese, ele desdobra, ele mostra para nós o mundo espiritual, a inter-relação que há entre o plano físico e o espiritual, a influência dos espíritos, os processos kármicos, o que é a reencarnação, como funciona a reencarnação, o que é a morte, como funciona o desenlace, né, o desencarne. Nossa, aquilo é uma obra que eu termino de ler e começo a ler de novo. Eu acho aquilo me enriquece muito. É uma obra fabulosa, mas é uma obra para quem conhece Espiritismo. Não vai dar para quem está chegando, que a pessoa vai achar uma fantasia. É preciso conhecer a doutrina espírita para ler a obra de André Luiz, que, a meu ver, é um grande passo no conhecimento espírita. Abençoado Chico, abençoado Emmanuel, abençoado André Luiz, toda uma equipe que desenvolveu um trabalho. O trabalho de André Luiz não é individual, é de uma equipe, ele foi uma espécie de relator. É um trabalho de fôlego, é o que de melhor nós temos em Espiritismo. Eu, quando leio André Luiz, até meu padrão vibratório melhora, né? É um negócio impressionante. Então, se vocês me perguntarem o que você aprecia mais, além da codificação, sem dúvida alguma, André Luiz. Bem, gente, eu respondi uma quantidade razoável de perguntas. Quero dizer para vocês que eu não falei de cátedra, eu não sou o dono da verdade. Eu não estou passando para vocês a ideia de que tudo deve ser como eu falei. Eu sou apenas um irmão que vem estudando a doutrina há 50 anos, né? Como foi falado. E que tenho ideias, que tenho escrito a respeito da doutrina, tenho trabalhado no campo doutrinário, mas ninguém é obrigado a aceitar aquilo que eu faço. Aliás, isso daí é uma característica que deve marcar o comportamento espírita, o questionamento. Nós temos que ser questionadores e questionar até os espíritos que se manifestam. Kardec fala isso, não sou eu. Que nós devemos fazer uso da razão, né? Nós temos que aceitar um princípio quando ele passa pelo crivo da razão. O cidadão falou isso, mas ó, racionalmente não estou aceitando. Não. Ó, você pode me explicar melhor? Vamos trocar uma ideia. Eu falei de coisas que estão acontecendo no movimento espírita, envolvendo médiuns, inclusive, que eu não aceito. Não aceito, eu acho que não está dentro da lógica doutrinária e não estou cometendo nenhum ato desairoso contra o médium, não. O médium tem que saber que ele tem que ser passível de crítica, no bom sentido, de avaliar o que ele está apresentando. Agora, resumindo tudo, gente, o que importa realmente, se nós queremos ser felizes, é aquela disposição em cumprir o que Jesus vem nos recomendar, né? Que é o amor, o trabalho no campo do bem, o esforço. O resto é tudo secundário. O próprio conhecimento espírita será secundário se nós estivermos dispostos a buscar a nossa felicidade, que é o móvel das ações humanas. Lembrando com Casimiro Cunha, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que felicidade é viver de serviço posto à mão, entre horários na cabeça e Cristo no coração. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando embora, mas o tempo cria tempo se fazes o bem agora. Alegas que por toda parte é a provação que te escora. No entanto, a dor é lição, se fazes o bem agora. Afirmas que a vida é sombra de luta que não melhora. No entanto, a vida é luz, se fazes o bem agora. Trazes no peito oprimido o coração que clama e chora. Mas luta é acesso ao conforto, se fazes o bem agora. Não te des ao pessimismo na mágoa que te devora. Sofrimento aperfeiçoa, se fazes o bem agora. Perdoa pedras de ofensas na senda que te aprimora. Perdão é campo à grandeza, se fazes o bem agora. Trabalhe incessantemente, amando e servindo hora a hora. Todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Se bondade e entendimento onde estejas, mundo afora. Ação é força divina, se fazes o bem agora. Faze o bem quanto puderes, pede a vida andando à frente. Diz a morte à retaguarda, olha o tempo, minha gente. Jesus nos abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Bom dia, irmãos. Temos só alguns recados. Em seguida, o nosso irmão Batista fará a nossa prece de encerramento. Bom. Nós queremos lembrar a todos que no próximo domingo, dia 11, teremos nosso primeiro Fórum Social Espírita, com o tema Assistir Educando, em busca da transformação social e espiritual. A gente está procurando trazer experiências de outras instituições, aqui do DF e também fora. Teremos dois palestrantes de fora que estarão apresentando em uma mesa redonda esse tema. E exposição de instituições que trabalham com a educação e o trabalho no campo da assistência e promoção social. A importância da gente cumprir a nossa missão de reeducar ou de ser os facilitadores nesse processo de reeducação do espírito através da prática da caridade, da assistência e promoção social. Então, as inscrições vão até amanhã. Se vocês não receberam, não viram a divulgação, na casa espírita que frequentam, procure o presidente da casa, que ele tem as informações. A gente está recebendo inscrições por dois e-mails. Coralaco, se puderem anotar, coralaco@ibi.com.br. cei ferreira@yahoo.com.br. E para quem não pode mandar por meio eletrônico, os telefones 3377-5621 e 8124-7180, do seu Pereira. Estamos à disposição. Vai ser um encontro muito abençoado, de muita produção e troca de experiências. Tá? Que... Alguma dúvida? Telefones, novamente. 3377-5621-8124-7180. Tem algumas pessoas que estão mandando para o espaço federativo. A gente está convergindo para esse mês para nos facilitar. Ok? Aguardamos vocês, é para presidentes, diretores, frequentadores e trabalhadores efetivos da área. Teremos exposição de instituições, de artigos, vindos de oficinas, de atividades que são desenvolvidas dentro dos centros espíritas. Então vai ser um grande prazer estarmos juntos no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Ainda teremos... Ah, sim, eu falei dos oradores convidados, né? Tem os dois debatedores oradores, que é o Edivaldo Roberto Oliveira, que vem do Rio de Janeiro, é uma pessoa muito atuante nessa área, também da área do serviço social, né? E atuante no movimento espírita. Junto desse coisa do Edivaldo? É Val Costa Filho, que morava no Mato Grosso, tem uma experiência extremamente. Eu quero levar essa ideia lá de fazer uma capa desse tipo aí. Espírita, cujo foco, né, os pilares são educação, trabalho, convivência fraterna e outros que vocês verão. Então, vale a pena conferir e assistir. A qualquer dúvida, vocês podem procurar. Eu ainda tenho alguns folders em mãos e a gente pode passar para quem não tem. E acho que o Paulo também tem algumas divulgações aí para o Congresso, vai subir. Para quem tiver interesse, a divulgação do nosso Congresso Brasileiro vai se realizar em abril deste ano. Meus irmãos, chegando no final da nossa atividade, nós gostaríamos ainda de agradecer de coração a todos vocês nesses 3 dias que a gente realizou esse primeiro espaço federativo de 2007, também nossa primeira atividade de homenagem aos 150 anos do Doutrina Espírita. Nestes 3 dias, pudemos ter contato aí com quase 1000 pessoas. E são atividades que a Federação tem feito fora, né, daqui, desses lados da Federação. A gente realiza atividades nas casas espíritas. Tivemos uma na primeira região, foi o Grêmio Espírita Copa Barbosa Lima, e tivemos ontem à noite também lá no GECAL, em Sobradinho. Então foram 2 regiões que dessa vez a gente conseguiu atender. Na nossa próxima atividade atenderemos outras regiões. Sempre fazemos isso, já tem 2 anos, e para que a gente consiga efetivar esta ideia da integração. Nós não podemos estar sentados aqui em nossas cadeiras, né, esperando que o pessoal venha. Nós temos que realmente estar junto com vocês. A ideia da união, da unificação, aliás, ela perpassa pela união dos nossos irmãos. Se a gente não promover a união dos irmãos e das casas, nós não integrarmos, naturalmente não estaremos em condições de falar, talvez, a mesma, estudar a mesma cartilha. A gente tem que ver o que acontece, que a gente passa, então, a ter a oportunidade de falar as mesmas coisas. Essa é a segunda oportunidade que a gente tem feito com perguntas e respostas. Nós acreditamos que tem surtido um efeito muito positivo, né, porque é a oportunidade em que a gente tem de realmente conversar. Outras oportunidades, a gente fala sobre mais seminários, né, Paulo? E essa oportunidade da pergunta e resposta no final, e principalmente esta de hoje, que a gente manteve a manhã inteira com as perguntas, eu tenho a impressão de que a gente tem conseguido integrar um pouco mais. Acho que a gente vai continuar esse tipo de atividade. Nós estamos mencionando isso com o intuito de pedir a vocês que façam uma avaliação do trabalho. Nós gostaríamos de obter, às vezes até a gente pede uma avaliação no momento, mas a avaliação no momento, às vezes, ela vem assim, como a pessoa está aqui e tal, às vezes fica constrangido em, de repente, fazer uma crítica. Então, a gente vai pedir que vocês façam essa avaliação por escrito, às vezes, de repente até por e-mail, envia para a gente no e-mail fedf@fedf.org.br. Façam a avaliação. Nós gostaríamos, é importante isso para que a gente venha a planejar futuros espaços comuns. Então, nós agradecemos novamente a presença de todos, as representações de casas, principalmente as representações dos conselhos regionais, e agradecemos também de coração o nosso irmão Simonetti. É a primeira vez que ele vem para a federação, mas acreditamos que nós tenhamos feito mais um amigo. Acreditamos, não, temos certeza que nós tenhamos feito mais um amigo, né? Que é realmente o que nós levamos para a nossa vida, a vida de futuro, porque coisas materiais ficam, mas isso realmente permanece. Muito carinho, receba o nosso abraço, meu Simonetti. Leve como é contigo. Eu acho que de todos, não só o nosso aqui presente. Vamos passar a palavra então ao nosso Batista. Fazer a prece para a gente. Antes de encerrar definitivamente, o nosso irmão Simonetti está ainda em condições de fazer aí autografar os livros. Se o pessoal quiser ainda. Tem os livros lá embaixo, né? Os livros lá embaixo. Se quiser adquirir, está à disposição. É o livro, não sei se tem DVDs, acho que está acabado, mas ainda tem alguma coisa lá embaixo. E se quiserem também passar, acho que vai ser aqui mesmo, né, Otávio? Pode ser aqui mesmo. Pode ser, talvez se ele fosse lá para baixo, os livros estão lá, né? A gente pode colocar uma mesinha lá e a gente profecia. Estimados irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor Jesus, recebe por misericórdia a nossa gratidão pelos momentos aqui vividos em vosso santo nome, Senhor. Em relação à oração, Mestre amado, estamos apenas procurando seguir, ainda que palidamente, a vossa divina proposta evangélica. Que ao iniciarmos um trabalho, elevemos a Deus a nossa súplica de apoio para o bom cumprimento. E ao encerrá-la, a nossa gratidão também através da oração, pela boa realização efetivada. Estamos, pois, animados pelo mesmo ideal, Senhor, reconhecendo a bendita oportunidade de aprendermos através da conversa franca e da boa intenção. Pois já disse alguém com muita sabedoria que o ideal é aprendermos para compreendermos e tolerar. Mas a meta grandiosa da nossa vida é servir. Ajuda-nos, pois, Senhor, para que possamos, no esforço individual que se torne coletivo, vivenciarmos mais as vossas propostas que tão bem norteia os nossos passos dos dois lados da vida. A nossa gratidão, Senhor, ao querido irmão expositor que nos trouxe essas propostas de luz e vida para que possamos firmarmos os nossos passos como detentores dessa terceira revelação, A nossa gratidão aos diretores espirituais pelo seu amoroso apoio. Sempre soube o vosso olhar compassivo e amoroso. Muito obrigado, mestre. E em nome desses diretores amigos, em vosso santo nome, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, é que estamos declarando encerrada a nossa reunião neste dia. Que a vossa paz continue nos amparando a todos agora e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Confraternizando com vocês aqui de manhã, com música, né? Paz para vocês, para a família de vocês, que encontros como esse aconteçam regularmente. Esse é um abraço do Coral Unicanto para todos vocês. Só avisar para a Fran, né? Está medindo a pressão. Está gravando? Está gravando já. Tudo bem. Vou pegar mais um aqui. Isso é muito parecido com o Big Brother, sabe? Tem que andar com. Controlado. É um desses, né? Você viu que o americano tem um sistema de camarada que está em. Ele está em liberdade vigiada. O chip, né? Ele põe um chip no calcanhar e é acompanhado, né? É mesmo. Com o tempo, aqueles dois brasileiros, aos bispos, daquela isso, igreja Renascer. Cristã renovada, né? Como é que é? Renascer. Eles andaram lá com um chipzinho no calcanhar. Você imagina um monitorado. Que o mercado, das mulheres aí, né? Vai botando o marido, tá ligado. Mas é interessante, né? O controle. Vai evoluindo e a utilidade nisso, né? Aí para sequestro você coloca no dente, numa posição que ninguém. É, isso daí é um negócio. É? Eu tenho pensado que. Hoje, altos executivos do mundo utilizam chip. Já usam, né? Bota no dente, bota no local que não dá para perceber. Agora, se é uma quadrilha sofisticada, ela vai ver e tira, né? Aqui no Brasil, acho que funciona ainda isso. E precisa. Aqui no Brasil, precisa. É uma vergonha isso daí. Pensando bem, nós estamos no foco de uma ambiência espiritual pesada. O governador tem um bom relacionamento com o Lula? Ele até tem, ele é muito bom, mas são partidos que estão hoje. O PFL é a maior, a oposição mais ferrenha, né? Ele precisa ter, porque aqui ele é hospedeiro do governo federal e toda a verba da educação, da segurança, da saúde, vem do orçamento federal. Quem banca é a própria justiça aqui, não tem uma justiça estadual. A justiça nossa, apesar de ser do estado, ela é federal. Então, 40% de tudo que a gente gasta, isso vem do governo federal. Tem que ter um bom relacionamento. Tem que ter. Problemático. Os policiais militares nossos, bombeiros, recebem tudo pelo governo federal. Ah, é? Tudo. Há um fundo que banca isso. Isso é, tem origem quando se criou Brasília, porque era uma cidade eminentemente administrativa, né? Não havia recurso, então a União bancava e isso ficou. Vou sentar ali na frente. Bom. Gostou? Bom dia a todos. Bom dia. Estamos muito felizes em recebê-los em mais um espaço de convivência fraterna, que é o início da nossa homenagem aos 150 anos da doutrina espírita. Nesse final de semana tivemos uma programação intensa, muito agradável, muito rica, que hoje está culminando com o Pinga Fogo, com o nosso irmão Richard Simonetti. Agora, né, vamos convidar o nosso coral Unicanto para fazer algumas apresentações, harmonizando ainda mais o nosso ambiente. Vamos passar de lá, água, o regente do água. Coral, que ele vai fazer algumas colocações. Se já quer... Não, não, na hora começou. Nós só queremos parabenizar o professor Simonetti por esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. Parabéns, nós sentimos assim gratificado em contar com a presença do senhor aqui em Brasília e aqui no nosso espaço. Então, o nosso obrigado. Canal te homenageia, tá bom? Muito obrigado. Todos os presentes aqui. Contamos com a nosso regente Wellington Fagundes, a nossa pianista Elisa. Bem. E o nosso canal. Opa, obrigado. Você se importa se eu não usar o microfone? Não. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então vamos começar com uma peça mais alta, assim tá melhor? Muito bem. Tá joia. Nós vamos começar cantando uma peça que se chama Que Deus Te Abençoe. Queria aproveitar a oportunidade para fazer dessa peça uma prece de iniciação, né, as atividades de hoje. Gostaria que ela realmente fosse uma benção, não só para vocês que estão aqui, mas para nós que estamos aqui participando com vocês, para pessoas queridas que estão passando dificuldade, pessoas do nosso grupo que estão com alguns problemas de saúde, né? A gente queria mandar essa prece especial para essas pessoas, né? Queria mandar também essa mensagem musical, essa harmonia que a gente está confraternizando aqui agora, os familiares de vocês, certo? Que a gente tenha aí uma semana repleta de paz, harmonia, que a gente consiga levar isso para o resto do ano, para o outro, para o resto de nossas vidas. Que Deus te abençoe. Thank you. peça representa o que estamos fazendo aqui agora. Eis-me aqui, Senhor. Dispensa comentário. Notícia é verdade. Voltando, falar sobre paz é sempre muito bom. E com tanta notícia que a gente tem recebido de vários pontos do Brasil, alguns estão mais em evidência, queria que essa prece fosse para esses lugares que estão necessitando de mais paz, mais harmonia, mais consideração ao próximo. Eu acho que se cada um pensasse no sofrimento do outro, antes de agredir com alguma ofensa de qualquer natureza que seja, o mundo seria bem melhor. Próxima peça, Oração pela Paz. Thank you. Bem, para fechar a nossa participação de hoje, mais uma vez agradecendo a oportunidade do espaço, a oportunidade de estar confraternizando com vocês aqui de manhã, com música, né? Nós vamos cantar Haja Paz na Terra. Paz para vocês, para a família de vocês, que encontros como esse aconteçam regularmente. Esse é um abraço do Coral Unicanto para todos vocês. Thank you.